vamos lá. A próxima é o Cry for Justice. Ah, vamos colocar as duas, porque elas são uma sequência, né? Conta com certeza, pra mim pelo menos. É o Liga da Justiça Cry for Justice e o Rise of Arsenal, que é um tie-in dessa série. Você lembra dessa história? Eu lembro. E essa eu tava acompanhando a revista do DC, assim, um pouco dessa sequência. E era... É ruim mesmo. Eu comecei e não aguentei não, eu parei. É, ruim pra caralho. Vou fazer um resumo rapidão aqui. Foi depois da crise final, né? A Final Crisis do Grant Morrison. Que, teoricamente, era pra ter sido... Ali que era pra ter sido um reboot do universo DC, né? Tanto é que... toda a pegada da série é sobre isso, né? De fim do mundo, apocalipse, os novos deuses lá, o Darkseid vindo pra Terra e aquela putaria toda, né? E os caras encarando a última noite deles na Terra. E aí não deu resposta nenhuma, porque acho que o Paul Levitz, na época que era o presidente da DC, barrou. E aí eles tiveram que rebolar pra continuar as histórias dali, mais ou menos como o Guerra Secreta da Marvel, né? Que também acabou o mundo, mas depois voltou e continuou do mesmo jeito. Fizeram tudo no remédio do caralho e ficaram porra nenhuma até hoje. Daí o Hal Jordan, aí o Batman tinha morrido, né? Tinha acontecido algumas coisas na época. O Batman tinha morrido, aí o Hal Jordan com... primeiro teve o Cry for Justice, que o Prometheus destruiu a cidade do Arqueiro Verde lá em Star City. E o Arqueiro Verde com o Hal Jordan fizeram fazer uma Liga da Justiça mais extrema pra combater os inimigos assim, de uma forma mais decisiva, né? Mais ofensiva. E aí foi, né, que morreu a filha do Roy Harper, que na época era o Arqueiro Vermelho, que era o ex-parceiro do Arqueiro Verde. E aí o bicho fica louco, surta, começa a se chapar de droga de novo, como na época lá da série do New Adams, lá dos anos 70. E aí ele fica bem louco e vira mendigo, vira cracudo. E aí ele pega lá a ex-mulher dele de novo lá, limpo. Aí ele abraça lá o gato morto, fica viajando na maionese. É uma puta decadência do cara. Ah, ele perde o braço, né? O Prometheus, acho que arranca o braço dele fora. E aí ele tem que chapar de heroína pra placador. E aí é essa merda, né? E aí depois, um pouco depois disso, já foi o reboot, 952 e... Essa porra foi tudo pra lata do lixo, né? Nenhuma, cara, que você falou. Pera agora. Caralho. Melhorou agora? É. Mas então, você lembra dessa porra ali, o Cry for Justice? Fala aí que eu tô... Lembro. Voltar assim. Ela saiu no meio de uma época, assim, que... Pô, os códigos da DC, em geral, tava muito fodas, assim. Foi, tipo... Uma muito época que veio ruim, depois, né? Da... eu tava até comentando. Desde a crise infinita, assim... Até a crise final mesmo, assim. Teve coisas ruins no meio, assim, mas tinha muita revista boa, assim. É, isso daí foi não depois só, da crise final, né? Foi depois da crise final? É, foi depois da crise final. Então isso daí foi destinado a ser uma bosta. Black Knight, né? É, que é outra bosta também, ou seja, ele é fora da época boa, então. É realmente a DC, tipo, depois. O Final Crisis é uma bosta, assim. Final Crisis é uma merda total, assim, um lixo. O Final Crisis devia estar nessa lista, assim. Não, tá na minha lista. Final Crisis é uma bosta. É uma bosta essa revista. Ela pegou assim um rank que tava muito bom assim de títulos, assim. Muito bom mesmo. Que começou lá no. Lá com. Com Crise de Identidade. Não sei se antes ele já vinha com essa pegada assim. Não, mas assim, dá pra usar o Crise de Identidade como ponto inicial, assim. E até. Até o 52. Isso, se bem que depois do 52 veio aquela bosta que era o Countdown, só que fora o Countdown tinha outras revistas boas também. É. Pô, tinha uma revista muito louca mais que saía menos, depois. Assim. Tinha uma coisa ali. Tinha coisa boa assim, que veio depois do 52. A Sociedade da Justiça veio antes, mas tem muita coisa foda. Foi paralelo ao 52 e foi adiante, né? Que é foi adiante. O Jones, né? Isso, é o Jones, assim, o Jones escrevendo bom. Lanterna Verde. Lanterna Verde do Jones tava foda. Muita até coisa o, foda. Até o Black Knight tava legal. Tinha o Gladiador Dourado, que era legal. O se Batman tava mais ou menos. Ah, você, naquela época continuava ainda aquela revista que vinha, assim. Foda. Então, tinha muita revista foda, assim. E o Final Crisis, assim. Entrou o Countdown do Final Crisis. contagem regressiva, que é, eu, que era uma merda, assim, que eu acho que também merecia estar nessa lista. Acho que essas, as duas revistas tinham que estar nessa lista. Toda essa fase do Countdown, assim, que a única coisa que eu li, assim, que me achava interessante, assim, era a parte do flautista e do palhaço. Isso, do trapaceiro lá. E mesmo assim, ela, no final, ela, eles cagam no pau nisso aí também. Tem uma parte interessante. Eu, não vale a pena, assim, não vale a pena ler essas revistas por causa disso. Nossa, e aí veio o Final Crisis. Isso. E aí o Final Crisis, tipo, foi um sinal, assim, que o negócio ia começar, sabe, degringolar. Era pra ser o fim da DC ali, né? É. De certa forma até foi, né? De certa forma até foi, assim, até a gente chegar a ver, puta, aos Idade das Trevas de novo. E é também outra coisa que a gente vai falar aí, ó. O crise final até o reboot, até o 952, foi mais uns 2 anos aí, né? Dois, três anos ainda. É, que também tinha algumas coisas boas, mas tinha coisas boas que se manteram, tinha muita coisa ruim também. Mas, ó, esse Cry for Justice, esse negócio do Arsenal, assim, é o James Robinson. Esse cara, ele escreveu uma coisa muito boa, que foi Starman. Tem um ou outro momento, assim, mais inspirado, mas o bicho é muito ruim, cara. É, James Robinson é muito ruim. É ruim pra caralho, né, velho? Tirando uma coisa ou outra. Se bem que o Rise of Arsenal não foi, né, dele, né? Daquele Jet Crew. Só pro cara mesmo também. Só que é, tipo... Tirou, sei lá da onde. Do Kid Ken, que também só fez merda. É, foi, mas é a mesma, tipo, nem vou dizer a mesma pegada, assim, os caras até no Omelete, eles juntam as meio que juntam as duas, mas é porque veio, tipo, meio que uma sequência, assim, né, uma consequência da outra e tal, é, né. O Rise of Arsenal é, assim, o Cry for Justice foi uma minissérie, com essa pegada aí mais Extreme Justice da Liga da Justiça, mas o negócio dela era de invocar na série mensal depois. Era uma minissérie pra lançar, relançar o título da Liga da Justiça sem zerar a numeração, com o Morris com o James Robinson nos roteiros, como conhece mais ou menos essa equipe. Que... essa equipe na revista mensal, só que nessa minissérie eles pegaram aquele cara, um cara muito fodão aí, um pintor, pra fazer a arte, né? Então, o chamariz mesmo da minissérie era o traço do cara, era um artista novo. Era o traço. Eu lembro, assim, eu não sei se eu sou muito fã do artista, porque eu lembro que ele tinha o... A colorização dele... Dessa série era arte mesmo. Era arte, assim. Era desenho. A colorização era, assim, era bem bacana. Não, era bem arte bacana, pintada, assim, né? O cara fazia... É. Era arte pintada, né? Então ele fazia tudo. Tipo uma digramosa da vida. Isso é... Era, ele era tipo um Alex Ross, só que estilizado, assim. É, tipo uma digramosa, Gabriel Del Otto. Isso. Eu achava esquisito, assim, sabe? É tipo, eu lendo o Gary Frank, assim, ou o Greg Horne. Tem alguma coisa estranha na arte, assim, que não... Horne é meio cagado, né, velho? Tipo, é, fazia então. Aquelas artes da Marvel de merchandising no começo dos anos 2000, né? Que lembra? Tinha... Isso que era a arte oficial da Marvel. Card. Sim, era com o desenho do Greg Horne, né? Que tinha até isso, aquele, tinha muito... aquele boneco... Aquelas porra que sai no salgadinho da Alma Chips. Uhum. Um boneco meio 3D, assim, porco pra caralho, que você montava. Oh, porra, tem vários aqui até hoje. Saudadinha, então, é, aquelas artes lá com dele, né? Mas no quadrinho, assim, é feio do porco. É, então, pintado, é bem feio, é estranho, alguma coisa é esquisita. É estranho, a arte chama tanto a atenção que tira o foco da história, assim. E aí, já é um desmérito dessa história. Eu acho que, eu não sei, eu digo, eu vou dizer a verdade. Essa história é muito ruim, assim, eu acho que no top 10, elas talvez não entrariam entre as piores. Pô, talvez, é talvez entrasse. E a consequência é ruim também, né? Porque depois deu continuidade no título da Liga, na revista mensal, né? Que aí depois entrou o Monel, a Supergirl, aí o Batman já era o Dick Grayson, ele entrou pra equipe também, e aquele porra lá, o macaco lá, o gorila, o macaco dourado. Uhum. E essa história era ruim pra caralho, né? Pariu. E aí foi o declínio da DC que acabou chegando no reboot. Tudo, né? Eu acho que o declínio da DC, as piores fases do Super-Homem e da Liga da Justiça foram nessa época, né? O Superman do Straczynski e essa Liga, cara, da Justiça de James Robinson. Dois lixos. Superman do Straczynski. Esse título aí. Essa era uma revista que devia ter sido falada, cara. Nessa... Não, então, tá na minha lista também. Essa revista devia ter sido falada, bicho. Pior fase do Superman de todos os tempos. É. Mas aí, só que, coisa, ó, aí de Cry for Justice, não, de Rise of Arsenal? Não, dá pra colocar, né, no, no, na, nas maiores cagadas da DC, sim. Mais um ponto aí pro cara dos ovos. Mais um filho. Ponto pro Omelete. Então tá, mais agora um a próxima, puta, eu acho que aí foi das maiores cagadas. As três seguintes são as maiores cagadas do pau do Omelete, dessa lista deles, né? Aí você vê que esses caras não manjam, não manjam porra nenhuma. Ó, a seguinte aqui é a crise de identidade. Segundo um deles lá, não sei se foi o Hassel. Eu também não lembro agora quem que era o cara. Foi o Hassel que falou. A história, uma das histórias mais odiadas da DC de todo o tempo. Aham, eu lembro disso. Ó, assim, eu não vou dizer. Não vou, assim. Eu não vou dizer que a história é ruim. Mas eu lembro muito bem, assim. Mas eu lembro que quando saiu. Também, a mesma coisa do All-Star Superman, assim. Deu um monte de falha. Deu um puta do bafo do diabo também. O Panchi tá falando que ia ter. Quando saiu essa crise de identidade, assim, foi um. Nunca mais teve, teve. No final, só acabaram queimando o Toba só, mas. Mesmo assim, cara, eu lembro. Assim, quando ele fala que é uma das histórias mais odiadas da DC, eu não duvido que seja mesmo, não. Assim, eu acho que em quantidade de ódio acumulado, eu não duvido muito, não, sabe? Acho que talvez o 52, assim, muita coisa do 52 tenha muito ódio ali em cima. Daquele reboot lá. Mas. Porra, a história é muito boa, assim. Cara, a identidade das histórias mais celebradas da DC, velho. Ela foi o que deu o pontapé inicial pra. E foi a melhor fase do DC de todo o tempo, assim, como um todo. Não digo assim, por exemplo, que ali tá a melhor fase do Batman ou do Superman ou. Porque não é. Mas como o universo compartilhado, os títulos que estavam saindo, as equipes criativas e o status. Do universo desse status cronológico naquele momento foi a melhor fase da DC de todos os tempos, né? Teve fase assim, que superou a crise de identidade, aquela fase da contagem regressiva, né? Que era aquelas séries Projeto Max, a moto de Vendora Azul, Projeto Max, o Vilões Unidos e tudo que estava rolando em volta disso, até dar na crise infinita e o 52 pra mim foi o ápice criativo da DC. Não, isso daí eu não vou discordar de forma nenhuma, até porque a própria crise de identidade, assim, eu acho que a crise de identidade é a brutalidade sendo bem feita, entendeu? É aquela questão, você pode usar a brutalidade assim, e não é violência, ela tem violência, assim, de sangue, tem estupro, tem coisa assim, só que a violência da revista, assim, é muito mais psicológica do que visual, assim, chocante mesmo, assim. O cara, o Brad Meltzer, né, que é o escritor, o cara tem o dom, assim, de fazer uma história... De fazer uma puta história assim que você. Que te passa um senso de imersão que a maioria dos autores, a maioria das histórias, não são capazes, né? De você. A história toda é uma minissérie de 7 edições, ela não tem um personagem principal fixo, né? Ela vai e vem, ela tem assim a. Ela tem vários cenários de ambientação, vários personagens, vários enfoques, sim, vários pontos de vista, e ela. Consegue te prender, assim, você, mesmo um personagem que faz uma ponta pequena, ele tem alguma profundidade, assim, ele faz você, ele te dá alguma coisa daquele personagem além daquilo que você tá vendo, né? Além daquela participação. Eu acho que a crise de identidade, acho que tem que falar uma coisa, assim, eu sei que os nossos ouvintes, assim, a pessoa que acompanha o Contra é uma pessoa com uma mentalidade mais avançada, assim, sabe? O não, famoso tipo, troll de internet, não, velho. Não o tipo de moleque pau no cu. De retardado. Isso. Nós temos orgulho de todos vocês, nossos ouvintes, todos. Nossa, entendeu? Todos os que estão ouvindo e estão concordando com a gente, é claro, né? Então, mas ó. Eu acho que é importante dizer um ponto aqui que a gente vai começar a falar spoiler da história, assim. Entendeu? Porque. Spoiler, não dá pra não. Não dá pra não falar do crise de identidade sem. Atrás. Oi? Spoilers de história que saiu há 12 anos atrás. Mano, pô, né? Ah, não, mas... Então, só que, por exemplo, não, Crise de Identidade é uma das revistas mais pedidas. Por quê? Porque... Não sai aqui. Não vai sair mais. Saiu até um comunicado oficial da Panini, né? Dizendo que eles não vão lançar mais. Por conta desse negócio de violência contra a mulher. Que eles não gostam. É aquela coisa, nossa, né? Nossa, eu fiquei sabendo disso não, cara. É, sim, saiu um... Naquela página da Panini. Mas eles vão ficar lá fazendo pedindo, enchendo o saco. Um tempo atrás eles comentaram, até teve nego aí que lançou vídeo, o pessoal ficou indignado, rolou bastante conversa nos grupos, né? De quadrinhos. É, eu acho que. Eu acho que é pra rolar mesmo. Eu acho que é pra rolar, porque a Crise da Cidade é assim. É uma história madura, assim. É o tipo de revista que uma pessoa tem que ler, assim. Como leitor, pra ela abrir a mente pra outras revistas, assim. Pra e ela não ficar pensando. De cronologia também, né? Filme de Japanese. É. Ela já lançou. Ela lançou Crise Infinita. Ela lançou Crise Infinita, caralho. Crise Infinita, que é consequência direta disso. Isso, pô. Aí. Ah, uma das consequências, tipo assim. O que é. O que você vê no Crise Identidade, assim, toda aquela questão da revolta, assim, toda a volta do que tem na Crise Identidade dos caras lá das Crises das Infinitas Terras, é meio que começou ali no Crise Identidade, assim. Tipo, do mundo tá ficando um lugar mais sujo, mais pesado, assim. Aí ele viu a origem disso. Corrompido, né? É. Só que, assim, ó, do Crise Identidade, a revista... É... Eu consigo entender por que ela é odiada, assim. Eu acredito que quando ele... O pessoal que ficou revoltado, assim. Eu acho que você odiar uma revista como essa aí, você tá se privando de ser um leitor, assim, entendeu? Você não, tá. O Alex ficou puto, né? Com essa revista. Alex Soz é uma bicha. Alex Soz reclama de tudo. Né? Caralho, Alex Soz é o. O Alex Soz desenha pra caralho e acabou, entendeu? Mas ele é muito Marvel, fresco, assim. Capa daquela bosta, aquele gibi dos Vingadores de cota, né? O Alex Soz, ele é muito retrógrado, e esse é o negócio. O que é a Crise de Identidade? A Crise de Identidade, eles falam, ó, lembra aquelas histórias que você via há 10 anos atrás? É exatamente assim que tá no gibi. Essas histórias que você lia há 20, 30, 40 anos, que saía há 40 anos. Isso. Então, aquela época lá, as coisas não eram bonitas do jeito que você via, você assim, viu, entendeu? Do jeito que você conhece. Isso é meio que um reflexo da realidade, porque você já viu como que a guerra do Vietnã... É uma guerra, tipo, tudo bem, os Estados Unidos perdeu o Vietnã, entendeu? Mas você vê como a guerra do Vietnã ela é vista de uma maneira muito mais realista do que a Segunda Guerra, assim? Que você vê muito da merda que aconteceu no Vietnã, tipo, estupro, morte, toda a questão do uso de drogas e de abusos, entendeu? E pântano e sangue, morte, doença, Vietnã é tipo a desgraça humana. É uma coisa mais próxima do que... Você do que vê a Segunda Guerra. Guerra Mundial, que se é glorificada. A comoção que se tem dela é mais a questão do Holocausto, né? É uma coisa massificada, né? Isso, aí. Como tem esse negócio do vilão, do nazismo e tal. Pessoal, né? Isso, é como tem aquela coisa. E mais a distância do tempo mesmo, assim. A distância do tempo. Aí você vê. Quando você vê a guerra do. A Segunda Guerra, assim. O que a gente vê? Tudo bem, porque você vê, tipo, jovens que estão indo pra guerra pra desafiar o mal supremo, que é o nazismo lá, entendeu? Mas você acha que na Segunda Guerra não acontecia muita merda também? Roubo, estupro, morte, porra, muita coisa assim também? Caralho, doente. Com certeza, porra. Será que acontecia como aconteceu no Vietnã? Eu acredito que não, porque a gente tá falando de épocas diferentes e tal. Só que esse tipo de pensamento nem encaixa na mente, assim, entendeu? Você é uma coisa meio estranha de você pensar, entendeu? Tipo, na Segunda Guerra, entendeu? Associar o exército. Por quê? Porque é, tipo, o passado, entendeu? O passado saudosista, glorioso e tal. Isso daí, isso é o remoto, entendeu? O Crise Identidade falou, não, a gente... O nosso mundo é o Vietnã, não é o... Não é os bolsos contra os bandidos, entendeu? E muita coisa... que acontece lá, assim, também, que pode atrair coisas, tipo, o ódio dos leitores, assim, mas do leitor cabeça pequena, entendeu? Ah, do o leitor que deixa faltar sua que vida não tem maturidade. Por isso, né? Porque tem coisas idiotas nessa revista. É, até por ser um escritor novato, né? Porque o Brad Meltzer é um cara que, apesar de ele ser um puta conhecedor da cronologia da DC, e puta fã, leitor, e escambau, e... E acompanhar, ter um conhecimento de quadrinhos assim, ele era escritor de suspense, né? O cara foi premiado de, assim, de livro investigativo, suspense, né? E foi o primeiro trabalho dele com quadrinhos, né? E foi uma ideia que ele chegou a apresentar para DC. E ali ele vinha como um acordo, ele veio com essa ideia assim, de fazer um thriller ambientado no universo DC. Daí, não sei, por conta aí a parte dos bastidores, que eles decidiram, falou, não, isso aqui vai ser o catalisador para uma série de coisas que a gente vai querer lançar no futuro. Então vai se encaixar, vai ser no, vai se ambientar, vai passar no, no, no período atual da cronologia. Talvez nem, talvez fosse uma história que nem quando ele concebeu, nem fosse pra passar na cronologia normal do DC, né? Eu fosse fazer uma história ali com o Outworld, tipo aquela ligação do seu prego lá, do Alan Bates também, né? Pega bastante tipo coisa. Tipo o Outworld mesmo. É, então, é um Outworld. E o... E essa revista também, né? E acabou sendo uma das revistas mais relevantes de questão cronológica pro que veio da DC até o... até 2011, né? Uhum. É, o... Mas tem suas cagadas, aquela luta do Exterminador com a Liga, a puta que pariu, né? Cara, eu... Ó, esse negócio do Exterminador lá... É que assim, resumindo, tem um momento que não dura durante toda a treta lá que o Exterminador dá um pau na Liga da Justiça lá. É, dá um pau só que... Liga, né? É, só que qual que era a Liga que ele dá um pau assim? Não era o Superman e o Batman, ah, esses caras, né? É, isso aí, não, vamos começar aí. Era o Superman, o Batman, não era Superman. O Flash, caralho. Nem o Flash tinha o não era o Superman, nem Batman, nem Mulher Maravilha. É, não, não tinha nenhum era... dos três. Oi? Não tinha nenhum dos três. Isso, não tinha nenhum dos três. Era. Tipo, Lanterna Verde. Que era o Kyle, que era o Lanterna Verde. E que era o Kyle, tá? Que era o Lanterna Verde. Vigente, Verde... Né? É, da época. Que era o mais bundão, assim, vai. O Arqueiro é o Verde, né? Arqueiro Verde, que é o Arqueiro Verde. Arqueiro Verde, o Flash, o Átomo, né? Electron. Uhum. O é, então. Negro, a Canário Negro e a Satana. E o Homem Elástico. Então, aí, se, primeira coisa, aqui é quadrinho, entendeu? É o quadrinho. Se você acreditar na ilusão, tá valendo. Do jeito que ele escreveu a cena, ele narra de um jeito assim, que você cara, entende o que o cara fez. Não, e achei... é o Exterminador. Eu achei a coreografia da cena ficou cagada. É, o timing é meio estranho, assim, porque é como se não, na verdade... Ele tudo, diz, assim, é uma, até no recordatório do Arqueiro Verde, ele diz que aquela cena toda, né, aquilo rolou em, sei lá, coisa de segundos. Né, que ele é, então, puxou, assim, ele é uma coisa que manado, ele só tá o Flash certo. Foi por trás dele e já tomou espadada. Aí ele já foi pra cima, da Satana, já amarrou a boca dela pra ela não visitar o feitiço, já passou por trás dela... Aí deu, imobilizou a Canário Negro, cortou as asinhas lá do Gavião Negro, deu uma porrada lá no arqueiro, usou a canetinha lá pra sinalizador pra derrubar o Electro, e aí o Kyle sai, vem na mão com ele assim. O cara tipo a Lanterna Verde, deu o poder de criar qualquer porra que ele quisesse, ele jogou um caminhão de energia verde em cima do cara e ele vai pra cima na mão. E aí ele fala, não, é, mas... vou peitar ele aqui na minha de vontade porque eu tô mais foda que ele. Então, mas assim, primeiro, o bicho é o que o cara fez. O Exterminador usou, tipo, o que ele sabia dos caras contra eles. Outra coisa, ele não ganhou a treta. No final, ele tomou no final ele acabou tomando pau também. Entendo. Só que, assim, essa primeira parte da luta. Ah, ele arregaça todo mundo, assim. Ele come uma boa parte da revista, né? E você, tipo, vendo quadro por quadro a narrativa, assim. Ficou legal, sabe? A sequência, assim. Uhum. Pra mim, é assim, mas assim, não. Não é tão um tipo de coisa que dá pra usar como desmérito da história, assim. Eu acho que é, inclusive, até bacana que tem, assim. É uma das coisas icônicas que tem, até. É, uma das da história. Mais lembrada da história, né? Uhum. Ah, é uma das capas mais fodas. E, porra, essas capas eram do Michael Turner, né? Aham. Uhum. E, porra, era. Ah, é a capa mais foda dessa minissérie, eu acho. E todas as capas dessa minissérie são foda. Tipo, toda essa sequência é boa. Aí, então, aí tem essa questão da personalidade também, dele usar a personalidade dos caras. Isso é uma outra coisa que ia falar, que a gente tava falando do Batman, assim. A história passa por um monte de personagem. É, tem uma falei, puta né? De uma trama é, policial eu bem... Eu não ouvi, eu falei tudo isso daí, acho. Foi na hora que você falou que tava falhando o microfone. É, não, não ouvi. Não, mas pode não. Então, aí tem um... Toda uma trama, uma subtrama, assim, tipo... Não, isso daí eu ouvi até o que você falou, assim. A história passa por vários personagens, assim. E ele trabalha bem todos, assim. Isso é uma coisa difícil, assim. É, todo cara que entra na história, assim, ele é bem trabalhado, né? Ele tem... Ele tem uma personalidade, coisa, é uma coisa que você não vê nos quadrinhos. O Bendis vai escrever lá os Novos Vingadores. Eu curtia pra caramba. Só que, tipo, o Novos Vingadores tinha 200 mil personagens. Tinha Doutor Estranho, tinha o Homem-Aranha, Wolverine. E todos eles tinham a mesma personalidade. Todos eles eram o mesmo cara, assim. Era como se fosse o... Todos eles eram o Bendis, né, velho? Eles eram o Bendis. É igual o Tarantino no filme deles. Só muda o personagem, né? Vai alternando, né? O alter ego na revista, né? É igual o Bendis, assim. O Bendis não, o Tarantino vai escrever um filme. Também é a mesma coisa, eu adoro filme. Não, eu adoro filme. Mas todo mundo é o Tarantino no filme deles. Da puta lá, o cara do Cavaleiro do Zodíaco. O Kurumada. É que todo mundo é o mesmo cara. Aí. É, então. Ele mesmo falou que o Wiki lá na história é ele, né? É. É o alter ego dele. É, só assim. Que. Só que é só o Wiki ali, né? Todos os autores pegam assim e jogam uma característica dele, tipo aqui, uma outra ali, entendeu? Mas o Bendis escrevendo, esses caras escrevendo. O quadrinho hoje em dia, assim, eles não põem personalidade, né, nos personagens. E o Crise de Identidade é um caso bem raso, né? Tem muita personalidade, assim, a história. Tem uma cena do caralho, assim. A trama é muito bem feita, ela é muito bem fechada. É, acontece reviravoltas assim, que no meio da história tem reviravoltas de coisas que aconteceram antes, assim. É a história perfeita, assim, se você for ver. Pra você. Uma história fechada mesmo assim, ela é irretocável. É, então. E ela é aquilo ali, você. É, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, assim, mas. É o tipo de coisa que separa o leitor, assim mesmo, assim, o cara que lê os quadrinhos do bazingueiro, assim. Porque é uma leitura madura, assim, ela exige maturidade da pessoa, assim. É, porque são temas. Maturidade e uma bagagem tanto cronológica, né, quanto. Também, não, exige um pouco. Também, né? Se bem que ele exige uma bagagem, mas por exemplo. Por exemplo, o Capitão Boomerang, assim, do jeito que ele entra na história, você não precisa saber a história prévia dos personagens, porque a história prévia que você precisa saber, eles jogam lá. E todos os personagens são meio bês, assim. Só que, por exemplo, eles explicam quem são os caras. Eu acho que o único cara mais relevante, grande, que eles trabalham... é o Batman, né? É o Batman. E eles são trabalhados lá com personalidade. Então, você conhece eles na história. Você tá lendo, você tá conhecendo eles ali. Então, mesmo a bagagem, assim, é legal com bagagem, é ótimo com bagagem, porque é uma história feita pra reverenciar o passado, entendeu? E pra você ter uma nova visão daquelas histórias que você leu naquela época, né? Isso. Só que, se você não tiver bagagem, é boa também a história, porque os personagens estão ali, eles têm uma história, tem tudo. A história tudo é bem personagem. É bem desenhado, eu curti pra caralho o traço do Hark Morales nessa história, tirando. Eu acho que encaixou certinho com a história, tirando essa parte da luta do Determinador. O resto, não tem o que falar. Da arte também. É, a história é muito boa, assim. A história é muito boa. Eu acho que é dessa lista aí... Se não for a maior cagada, é a segunda maior cagada, eu acho. Eu vou dizer que é a segunda maior cagada. Meu, dessa lista. A gente tinha que estar na lista das melhores histórias da DC de todos os tempos. Dos maiores acertos. Não nos maiores pisadas de bola, nos maiores erros. Né? Toma no cu. É isso que você vê. Que é uma pessoa assim que... Que são formadores de opinião, que são pessoas que têm uma relevância na crítica especializada, mas são caras assim, que estão um pouco se lixando em fazer o trabalho deles, né? De fazer o trabalho deles com qualidade, de fazer uma pesquisa, de ter um embasamento na hora de sair falando essa merda, né? Então, um caso como esse e nas duas seguintes também, né? E vamos já passar já para a próxima, porque já tá ficando grande já isso aqui. Ainda tem mais uma coisa que eu queria falar. A próxima, a penúltima, né, escolha da lista deles, é a morte de família do Batman e a morte do Robin, né, conhecido como a morte de Robin, né, que saiu primeiro no DC Especial número 1, em 89, e depois foi lançada várias vezes aí ao longo dos anos pela Abril e pela Panini. Que é a história que o Robin, o Jason Todd, é morto pelo Coringa, né, é uma história bem pesada também, e ela tem as mesmas características dessa que... Como a Crise de Identidade, que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Uma história profunda, densa, assim, né? Se você não conhece muito o personagem do Jason Todd, você não acompanhava as revistas do Batman, que saíam, até que saíam de uma forma meio cósmica no Brasil, né? Mas uhum. Teve uma publicação regular até os anos 90, né? A lista dele vivia sendo cancelada e teve períodos assim que não teve publicação do Batman no Brasil, né? E acho que muito pouco do Jason Todd e acabou saindo, né? Uhum. Ele é um Robin mais boladão, mais revoltado, mais violento. E essas histórias já haviam sido trabalhadas já no título do Batman antes, né, dessa saga, né? Ele tá meio inconformado aí com algumas coisas, tá meio injuriadão. E essa história foi um ápice, né, de tudo, né? Foi, uhum. Os leitores na época não curtiam muito. E aí foi quando eles decidiram abrir, né, a história pra votação, se matava o filho da puta ou não. Que acabou vencendo o sim, né, com a votação por telefone. E aí eles acabaram fazendo, né, essa história com a morte do bichão, né? É. Ó, agora que você começou a falar, eu percebi um padrão, assim, dessa lista, que, ó, no Ataque das Amazonas, um fato, assim, que o bicho cita explicitamente é que tem uma criança lá no começo da história que é morta, assim, violentamente. Aí, no Crise da Identidade, tem um Robin sofrendo lá. É, o Robin. Morte o Robin pai e a Sue Dibny também, quando ela morre, ela tava grávida, né? Isso, então, duas vezes. Neném, né? Só que acho que isso daí nem passou pela cabeça do... É, nem... Dos caras lá. Não, acho que na Wikipedia não queria estar falando isso. É, no Wikipedia... Não, acho que no Wikipedia passava por cima, assim, então... É, passava por cima, mas eles esqueceram. Uhum. Agora tem essa outra história aí. Batman e Robin, tem um Dick também, né? Batman e Robin. Que é um garoto. Criança sofrendo. Um menino. É, no final das contas, eu tô achando que alguém no Omelete aí... Morre a filha do Arsenal também, que era a menina, né? Isso, olha só, você tá puxando muito padrão. Tá sacando muito desse padrão. Tudo bem que se você parar pra prestar atenção, é um padrão que tá se repete bastante na DC até, né? Se você for ver por esse jeito, assim. Mas, levando em conta que acontece um monte de merda em todas essas histórias, eu acho que não é realmente um padrão, assim, da DC, como é mais uma coisa que não, costuma acontecer. Não, é um padrão, não, cara. Acho que é um padrão que, dentro dessas histórias, acho que, tipo, se você for procurar outras coisas fora disso, você não vai encontrar mais. Tanto uhum. caso. Não. Assim. Ah, talvez até apareça e tal. É, um outro. Mas... Né? Nada relevante, né? É que mata uma criança. Uma criança mesmo assim, é meio como matar o leitor, né? Porque. Cria identidade com a criança, né? Pô, mas aí você pensa. Eu acho que não chega a esse ponto. Vai. O Kang destruiu Nova York inteira, ou sei lá. Que é merda, assim. Ah, não, foi uma morte politicamente correta, assim, né? Não, ele mandou evacuar primeiro as mulheres e as crianças, e os homossexuais, e... Os cadeirantes, os gordos... Os imigrantes, então... Os afegãos, aí só deixaram só os americanos... Americanos brancos, hétero, classe média e opressores. Isso. E aí matou esses. Aí tá tudo certo. Aí pode. Isso. É, basicamente é isso. Mas voltando no negócio lá, você viu que tem um padrão aí de crianças sofrendo nessas histórias, assim, na lista deles? É, na maioria, né? Acho que tirando o Bloodline do Superman Elétrico, o resto... Será que alguém será que alguém que elaborou essa lista, assim, não teria um, tipo, um defeito social muito grave, assim, compartilhado com o Batman, assim, sabe? Foi estuprado pelo pai, alguma coisa assim? É, não, tipo, de gostar de criança, assim, sabe? Com Batman, coisa como com Batman, com padres, assim, sabe? Entendeu? Aí quando vê sofrendo assim, aí puta, entendeu? Será, cara? Eu não sei, bicho, não vou... Eu acho que não, mas, entendeu? Vale o pensamento lá, né? Aí. Pense aí. Deixa no ar. Deixa no ar, vamos deixar no ar. Mas aí a morte do Robin, você já leu essa história? Já li a história, já li ela recontada várias vezes, inclusive foi recontada recentemente agora, né? Pelo Miller. No chão, a última... 3, né? Última cruzada. Isso. Isso, na última cruzada lá, naquele spin-off lá do Cavaleiro. João Mita Júnior. Isso. O que eu posso dizer? Ela não tem nada de estar nessa lista, assim. Ela é uma das melhores histórias do Batman. Das melhores que histórias saiu... do Batman. E foi talvez o momento mais fértil de. Boas histórias do Batman, né? Porque veio tudo naquela onda, né? Da Batmania, Cavaleiro das Trevas. Nisso, um pouco depois, pré-produção do filme do Batman do Tim Burton. E por conta disso, fomentou vários lançamentos do Batman nessa época, né? A DC começou a dar na mão de vários autores liberdade para os caras virem com o projeto do Batman, que eles publicariam pensando nisso, né? Em bombar, em aproveitar do status que o Batman estava na época, e por conta de um filme também que estava lançado, que estava em voga, né? E aí saiu essas histórias do período: Batman 1, Cavaleiro das Trevas, Batman Messias, o Asilo Arkham, o KG Besta lá, que eu esqueci, os 10 Minutos da Besta, Morte do Robin, foi tudo essa época, né? Foi um ramo bom. É uma história boa, foi um acerto comercial. O próprio cara fala no vídeo, o Hassel, que da questão do 0900 lá, que você tinha que gastar o dinheiro pra ligar. Até com a votação os caras querem levar dinheiro. Como que você pode falar que isso é uma decisão, uma decisão da DC, sendo que fez uma história boa? Fez dinheiro. Mais do que fez uma história boa. Foi imortalizada, né? Mais do que fazer uma história boa, ela trouxe leitores para as outras coisas que eles estavam continuando lançando, assim. Não é você fazer uma história boa, você fazer uma história boa que vai prender o leitor para a próxima. É isso que você precisa fazer, e a Morte em Família fez isso. E até tem o sofrimento da criança lá, que o guri sofre tudo, o Batman sofre. Pô, é uma história assim, pesada, tá ligado? A primeira vez que eu li ela, eu era muito moleque, eu tinha, sei lá, 7 anos. Eu comecei a colecionar em 87, eu tinha 5 anos. Foi na época lá do Guerra Secreta, mais ou menos, quando foi lançado aqui, eu já lia, já era um moleque, já tinha aprendido a ler e tal, frequentava a escola, e aí comecei a colecionar. E aí, em 89, saiu essa revista da Morte do Batman. Eu lia, eu era muito moleque, e um moleque de 7, 8 anos, e fica meio impressionado, né, de ver um personagem aí. Eu não tinha muita noção, eu tinha um pouco de noção, porque eu já li o Nosso Estudante George Pérez, eu sabia que o Robin que já conhecia, assim, o Robin do Super Amigo, o Robin da série do Batman do Adam West que passava na TV, não era o mesmo Robin que era o parceiro do Batman nas histórias atuais. Era outro Robin. Que era um Robin que era um personagem que eu não tinha muito contato. Mas mesmo assim, é uma história foda, porque ele te dá um ponto de vista do moleque, e o começo da história, assim, é a busca dele pela mãe, né? E a história te faz... Assim, o Jason Todd é o fio condutor da história, né? Você tá vendo a história dele. E o Batman tá indo paralelo, ó, tá indo à margem disso. E aí no final, acontece aquela merda toda, ele encontra a mãe, a mãe é uma filha da puta do caralho também, que pra ele... Assim, em favor do Coringa, e acaba os dois se fudendo lá, e o Coringa arrebenta com os dois, e você vê lá no final, depois de tudo aquilo, o moleque todo arregaçado lá, morto, e o Batman puta, e aí tem a consequência, que aí o Batman fica injuriado lá, porque aí o Coringa, acontece aquela merda lá, que o Khomeini dá imunidade diplomática pro Coringa, faz o Coringa se tornar o embaixador do Irã nos Estados Unidos, alguma coisa assim. E aí o Batman não pode botar a mão no Coringa, aí aparece o Super-Homem e é meio que um reflexo do Cavaleiro das Trevas. Enfim, é uma história meio pesada, né? Ela te passa alguma coisa, né? É uma história pesada, madura, ela tem personalidade, e é boa. É boa. Caralho, e... Foi um sucesso comercial. Que diabo que essa história tá fazendo nessa lista? É relevante até hoje, virou desenho. Os caras relançam ela. O Jason Todd até voltou. O que tem dessa história tá nessa lista? Até no 952, que é outra cronologia, é referenciada ainda. É uma história que eles não abriram mão, né? Eu não digo que essa história entra no top 10 da DC. Não digo. Da DC, do Batman, talvez. Vou fazer um top 10 de histórias do Batman. Sim. Então é. E olha lá, ainda tem que se pensar, tá? Mas na minha lista eu colocaria. Foi na sua e já é um problema, assim, mas eu acho que eu colocaria na minha. Entre as 10. Minhas 10 histórias preferidas do Batman aí. Eu acho que eu não curto muito. É boa, a história é muito boa. Cagaram no pau, sentaram em cima, depois caíram de boca. É isso mesmo. Caíram de boca, engoliram, se apesar de bosta. Enfim. Agora, a última história dessa lista, né, a última HQ dessa lista, e é aquela coisa, né, a gente não sabe se foi feita com o propósito de ser em ordem decrescente, ou foram jogando, porque não tem uma ordem cronológica, não tem uma ordem específica, né? A gente não sabe se é da primeira, da última pra primeira, se é a pior, da menos pior, enfim. Eu acho que eu sei qual que é a sequência que eles fizeram, assim. Qual que era a ideia deles quando eles fizeram essa sequência. É, acho que por ordem de qualidade mesmo, assim. Eles jogaram as melhores histórias pro final, assim. Acho que já pra deixar a polêmica pro final, assim. Porque eles sabiam que as histórias eram boas, entendeu? Se eles jogaram as melhores histórias pro final, é porque eles sabiam que eles estavam falando histórias boas, assim. Só que eles tinham que falar mal, então. Já deixaram pro final pra chamar a polêmica já, né? O famoso bait, né? Essa foi a isca deles. E aí no final... Piada Mortal. Alan Moore e Brian Bolland. É. Talvez... Eu não vou dizer que é a primeira, mas eu é uma das... Acho que você curte essa história mais que eu. Ah, não. Por que não conhece essa história? Acho que quem não leu essa história já deve saber dessa história... Do tanto que tem falado dela ultimamente por causa do desenho, por causa da Bárbara Gordon. Tem dois textos aí no Contra falando dessa porra, dessa história aí. E um podcast. É, então. E de boa, quem não conhece a história, ela tem uma edição muito boa, capa dura, cheia de brindes, colorida, fantástica, escrita pelo Alan Moore. Oi? Cheia de extra, né? Brinde. Cheia de extra, tem com história extra, também desenhada pelo Alan Moore. E o Coringa usou pra superar o Gordon. Tem também. Tá, ó, escrita pelo Alan Moore, quando o Alan Moore era um excelente escritor. Desenhado pelo Brian Bolland, que é o desenhista, assim, o meu desenhista favorito, assim, que é o cara que mais foda de todos os tempos a desenhar. Pô, tá decaindo, que é uma pena que ele... O Bolland, você viu que saiu essa semana aquela... Não, o Bolland tá doente, ele mesmo falou. Ele mesmo falou que ele não... É, ele falou... Não é doente, ele falou que ele tá velho, que ele não consegue mais desenhar. Que ele... É, então... Ele tinha aposentado da última vez que eu li, então ele tá desenhando, filha da puta. Faz muito tempo, velho, que o bicho não faz capa, né? Na verdade, tirando coisa da 2000 AD e o Piada Mortal, eu não lembro de mais nada de arte interna. É que o Camelot 2000 e... É o Camelot 3000. O Camelot 3000 e acabou. Então, ou seja, então se você for, você vai achar essa pela... Vai, R$13 aí nos sites online aí. Se você for no Sebo, você acha 50 centavos, 1 real, 8 reais. Pô, tá? Eu falando de Sebo aí, é sebo, né? A Piada Mortal já foi relançada aqui porque duas vezes, três vezes. Aí. Ah, essa edição essa edição capa dura é relançada a cada. Acaba uma impressão. Um site catálogo, né? Um site catálogo. Porque essa história é muito foda. É uma das melhores histórias de todos os tempos. Tá? Eu pra mim, assim, como leitor, eu acho que ela tem uns momentos meio monótonos, mas que fazem parte da história que não tem como não estar lá. Porque. Parte do clima da história, né? Isso, ela contextualiza a história, tem que estar lá, mas assim. É aquela a parte que é do prelúdio do Coringa, assim, toda a parte dele sofrendo e tal. Mas tem que estar na história, não tem como não ter isso lá. Cara, isso. É a história definitiva. Se você fala que gosta do Coringa lá e fica postando os pensamentos do Coringa. Porra, é mesmo, tem uns Coringa. Que é muito... Você viu, porra, você postou muito foda esses dias do Coringa voando com o Superman. Não, como é que é? Quando alguém te disser que algo é impossível, mostra pra eles que não é. Aí tem o Superman, tem o Superman voando, e aí os caras fizeram a montagem do Coringa voando do lado, o Coringa do Heath Ledger voando com o Superman. Voando com o Superman do Christopher Reeve. Nossa, então. E se você é um desses caras que fala que... Não, era assim, se alguém te disser que é impossível um homem voar... Mostre suas asas. É uma porra assim. Eu não sei se eu acho que asas. Coloco no post no podcast quando eu for lançar essa porra aqui. Isso. Você vai estar vendo esse meme aí. Cara, é a história definitiva do Coringa. Você não pode falar. Você pode falar que não gosta da história, mas você não pode falar que gosta do Coringa ou da Arlequina ou da DC assim. E não gosta da Piada Mortal, porque é a história definitiva do Coringa. O Coringa é só um palhaço que faz merda, entendeu? Até a Piada Mortal. Era só um vilão que nem... O Lex Luthor era um gênio careca, o outro era um palhaço. Armado, pô. Então. Tipo. O Piada Mortal não. O Piada Mortal é um cara perturbado, assim, que. Você vê que o Piada Mortal, você vê que. É um cara quebrado, fudido, né? Você até simpatiza um pouco com ele, né? É, a Porque ideia aquilo, no começo. Uma versão verdadeira, né? Que nunca vai ser assumida. Mas é. Se aquele cara daquela história for mesmo aquilo que aconteceu aquilo no flashback for mesmo a origem do Coringa, porra, né? Eu acho que assim, os caras inventam. Agora tem três Coringa, mas aquele é o Coringa. No momento que eles assumiram que Piada Mortal fazia parte da cronologia, aquele é o Coringa, porque aquela é a história dele. É a simetria do flashback com o que acontece na história, né? Na linha presente do tempo, né? Do tal do. É, bastante. Um dia foder a cabeça e a vida de uma pessoa totalmente. É, literalmente, assim, é a maturidade dos quadrinhos. O Alan Moore pode falar que aquilo foi muito radical. Não o fato que ele escreveu a história e depois, não o fato dele criticar depois uma história que ele fez, não quer dizer que o cara tá certo. Não quer dizer necessariamente que o cara tá certo. E nesse caso específico, ele não tá certo. Dizer que a Piada Mortal é exagerada e tal. O que ele fez lá, ele mudou, assim, uma coisa dos quadrinhos, que... Antes do Piada Mortal, o vilão era um cara que podia fazer, tipo, matar metade do universo. Só que esse tipo de coisa, quando aparecia nos quadrinhos, não tinha força, entendeu? Não tinha um choque, assim. Não tinha peso, né? Não tinha peso nenhum, entendeu? Era o bem ou o mal, o cara podia fazer qualquer ruindade. Só que, tipo, não tinha peso nenhum você fazer um vilão nos quadrinhos. O vilão era só um alvo pro herói bater, entendeu? E pra fazer a trama andar. Aí... Com Piada Mortal, o vilão passou a ser o quê? Um vilão, caralho. Você é uma pessoa que realmente... O vilão? Dá motivo pro herói bater nele, entendeu? Ele fazer alguma coisa que realmente seja ruim, assim. Tem tanta mais até profundidade que o herói, né? Isso. E até por conta do próprio prelúdio, não dá pra dizer que é maniqueísta, que é o bem contra o mal ou alguma coisa assim. Você vê que é uma pessoa normal que... extrapolou, assim, entendeu? Que ela chegou no limite dela. E o que, ou seja, que, tipo, com pessoas normais podem fazer esse tipo de e ela merda. Tá questionando o tempo toda a sanidade do Batman também, né? Na verdade, acho que a sanidade de todo mundo ali daquela história, né? É, do Batman, do Gordon, Batman, de todo Gordon, mundo ali. Da própria Bárbara também, na verdade, ela só apareceu pra tomar um tiro ali. Uhum. É, isso vou dizer, a Bárbara Gordon, ela não é um personagem... da história, assim, atuante. Ela é um catalisador. Mas ela só tá lá pra tomar o tiro. Tá? Isso é fato. Agora, a questão... Isso é necessariamente negativo? Ah, não, porque... Ela é um catalisador, ela tá lá... Quer dizer que todo personagem que aparece numa história tem que ter 200 milhões de fala? Quer dizer que, tipo... Tudo bem, ela tá lá e toma o tiro e se ferra. É, isso quer dizer que ela tem que ter um monte de fala no meio tem da história? Um não. Maior? Não. Todo mundo sabe ali, tipo, quando você tá lendo a história, você tá vendo o Gordon e a Bárbara, você sabe qual que é a importância dela pros personagens que estão ali no meio. Os personagens-chave. Entendeu? Ela é um personagem ali. Nem cita que ela é a Batmoça naquele gibi, não, em momento nenhum. Não cita que ela é a Batmoça, não tem Batmoça naquela história. A única coisa que dá, faz você entender é que quando o Batman vai visitar ela no hospital, aí já... O Gordon já sumiu e ele vai lá visitar ela no hospital pra saber o que aconteceu. Ela sabe que ele é Bruce Wayne. E ela até comenta, pegou meu pai, Bruce, tem que salvar, não sei o que. Então, por conta disso, você tendo alguma carga de leitura prévia da história do DC, você deduz, então. Uhum. É, o básico, assim. Zé, você ela tem é que saber que ela é a Batmoça. É a única coisa que você tem que saber. E que o Gordon é o comissário de polícia. São coisas assim que é tipo... meio que senso comum já. Eu acho que mesmo na época já era senso comum. Não tinha como você não saber, assim. Não, na época que saiu aqui, pelo menos, passava, né? O seriado do Batman lá dos anos 60, né? Do Adam West. Ah, então. O Batman tava super não tem bombado. Nada. Tinha super amigo. Quando fala que... quando fala que tem que ter uma bagagem, você tinha que saber quem era a Batmoça e tinha que saber quem era o... O Gordon. O Gordon. No final das contas, assim... É uma coisa pesada que aconteceu com ela, justifica toda essa questão de dizer que a Piada Mortal é uma história desnecessária? Não, ao contrário, é uma das histórias mais importantes que nós tivemos assim nos últimos, pros quadrinhos, acho que, acho que foi uma das histórias mais importantes. É, uma das histórias de todos os tempos. Vagabundo fala do negócio da Bárbara Gordon. Ah, o que acontece? A Batmoça, quando era personagem de terceira linha nos quadrinhos, ela foi criada primeiro na série de TV, né, dos anos 60, né, Batman 66, e migrou pros quadrinhos. Mas nos quadrinhos ela nunca teve muita participação. Ela era personagem secundária, aparecia ali, ela era amiga da Supermoça, que tinha um pouco mais de importância do que ela, antes da crise, e depois da crise sumiu. Até nas revistas de linha que saíam no período da Piada Mortal, considerando que a Piada Mortal é uma história cronológica, ela estava aposentada. No pós-crise ela não teve espaço no relançamento da linha dentro do universo DC como Batmoça. A personagem estava lá em segundo, terceiro, quarto e quinto plano. Quando o Alan Moore foi submeter o roteiro lá da história ao editor, que era, acho que era o Daniel Neal ou era o Len Wein, sei lá, um desses dois aí, não lembro agora. Tem uma famosa lá, citação lá, né, que ele fala assim, então, tem essa história, é o seguinte, a única coisa que eu não sei se vocês vão aprovar é que num dado momento o Coringa vai tirar na parte do Gordon e vai dar um tiro na coluna da Batmoça, da Bárbara, no caso. E aí tudo bem. Aí a resposta do editor foi, a Legend Cavadia aí, foda-se. Tipo isso. Essa é a importância que a DC dava a personagem na época. E essa foi a importância também que os leitores pouco se fuderam também. Que eu acho que eu não tenho muita informação da repercussão da história na época, né? Foi falado, assim, as controvérsias que tiveram na época e a recepção dos leitores. Mas, assim, passou batido, eu acho. A história foi celebrada independente do que aconteceu. E a personagem foi resgatada pelo John Ostrander no Esquadrão Suicida. E aí sim ela começou a ter um destaque maior. Que ela, aí que ela assumiu a identidade de Oráculo. E ela começou a ter uma personalidade formada na história do Esquadrão Suicida, sendo coadjuvante da história do Esquadrão com o John Ostrander. E depois ela foi utilizada pela Liga. E ela começou a ter um papel relevante até nas revistas do Batman, que ela nunca tinha tido espaço. E todo o universo DC ela passou a ser usada. Até a série de TV. Até meia boca, mas até uma série de TV ela ganhou tudo. Aquela porcaria lá da Avis Rapina, até. Aqui no SBT era Mulher Gato. Mulher Gato. Nem tinha porra da mulher. Não, nem tinha porra da mulher gato. Não, é terrível. É pra você ver a relevância da Bárbara Gordon, que nem na série dela. Ela nos 90 ela teve um destaque bacana. Mas foi por conta disso. Se ela não. Foi por conta de uma violência que ela sofreu e superou. E daí que veio o tal do empoderamento feminino. Que ela teve a relevância que ela passou a ter. Foi por conta dessa merda que aconteceu com ela numa história clássica. E marcante. Porque se fosse também numa história bunda. De um gibi secundário do Batman também. Foda-se, né? Ninguém ia estar se importando. A controvérsia também só veio por conta da importância que essa história tem, né? Não, mais do que isso, pega a mesma história. Pega exatamente a mesma história. Tá? Tudo que acontece igual. Só que aí você coloca o Comissário Gordon no lugar da Bárbara Gordon. O Comissário Gordon abre a porta e toma o tiro. Os caras sequestram a Bárbara Gordon. Pegam o James. Deixa ele pelado, bate as fotos dele, manda lá. Faz tudo o diabo lá. Faz a mesma coisa. Com o Comissário Gordon, ia dar a mesma repercussão? De jeito nenhum, não ia abrir. Ia aparecer um filho da puta pra reclamar. Não dá uma importância pra isso, né? Porque. Não, eu digo hoje em dia, sim, não ia aparecer um filho da puta pra falar. Porra, mal, tiraram. No James Gordon não deviam ter atirado isso daí, e essa história é uma merda de ver. Um tiro no Gordon e comer o rabo dele depois, puta. É um velho, não, coitado. Não, nem. Caralho. Não pode. E não ia dar repercussão nenhuma, por quê? Porque o fato de ser uma mulher ou um homem é independente, tá? A desgraça é a mesma, entendeu? Aí falou, mas é a desgraça, como que eu posso falar? É um choque que deram no personagem lá, e no leitor também, porque no próprio quadro lá, o Borland muito bem retrata a violência, a brutalidade do negócio, assim. Mas não importa, porque se fosse um homem, e se fosse o Gordon, ninguém ia reclamar. ia ser uma coisa chocante do mesmo jeito. E porra, ia ser um cara tomando um tiro, ficando aleijado. Dentro da vendo história a... ia ter a mesma importância, mas tipo. E a filha ia ser sequestrada. Mais um estatístico. Não, não ia causar. Ele não. Se fosse o Gordon, a piada mortal não ia estar nessa lista do Omelete, entendeu? Por isso que esse é o ponto. Entendeu? A piada é uma das melhores histórias de todo tempo e só tá nessa lista. Porque o Alan Moore decidiu atirar na Bárbara Gordon ao invés de atirar no Comissário Gordon. Ponto, é só por isso. E aí todo esse rebu é. Assim, não é o leitor, é o cara que quer panfletar dentro da revista, entendeu? Ele quer apontar o que você quer ler. Entendeu? Só que é o seguinte. Não, o que isso você fica funcionando. Você deve achar certo ou errado. O que funciona na internet não funciona no mundo real. Porque o que funciona na internet, ou a justiça social, não é o que vende. Entendeu? O que vai vender? O que vai vender é o dinheiro. Entendeu? Se a revista vê. Piada Mortal, quantas publicação tem? É a revista aqui. Eu acho que é a revista que mais foi relançada aqui no Brasil. Ela. Acho que mais do que o Watchmen também. Que o Watchmen. É, o Watchmen já... pode não ter tido. É outra também que não sai de catálogo, né? Então, é. Tanto aqui quanto lá fora, tá sempre no topo da... Aqui não, porque a coisa aqui é obscura, né? Eles não divulgam dados de venda e tudo mais. Mas lá fora, tá sempre no topo das graphic novels mais vendidas, né? Da... Republicações, né? Encadernado, essas coisas. DB, HC, por aí vai. Isso. E no final das contas, eles falam um pouco... Tem um pouco da crítica. Ah, mas é que o dinheiro aponta muito... Ah, por exemplo, cinema de Hollywood. Cinema de Hollywood é meio vago. Quantidade não... Quer dizer, nota qualidade. É, então. Mas assim, o dinheiro é a ponta também, porque. A pessoa quer ler o que ele gosta, e o que ele gosta por definição. Então, e o que é bom? É bom o que você gosta, o que você não gosta é ruim, caralho. Essa é a definição de bom e ruim. E as pessoas gostam de Piada Mortal. É chocante, tá, mas vende pra caralho, vai vender. Todo um mercado. Pela vontade da maioria, né? É, todo o mercado, se não fosse Piada Mortal dando esse baque na indústria dos quadrinhos, junto com o filme do Batman e tudo lá, do Tim Burton, que veio na época, assim, não tinha Omelete hoje em dia, não tinha Comic Con, não tinha caralho, a gente estaria lendo as histórias do Stan Lee ainda. Nós estaria lendo Maurício muito provavelmente. Maurício de Souza. Se não fosse... Porque nem chegaria fosse... mais... Isso. Se não fosse todo esse movimento assim de colocar o realismo, de colocar as coisas mais chocantes nos quadrinhos, assim, a coisa do Daniel. Isso, de não maturar o negócio, esses porra não tava. Esses porra tava lavando prato no McDonald's. É isso que é verdade. Não tinha esse doce, não tinha mercado. É. A gente ia tá lendo o Vingadores do Stan Lee lá. O Quarteto Fantástico lá, o Namor, fazendo filme lá pra se vingar do Quarteto. É, pra atrair o Quarteto pra armadilha, né? Ele faz o filme na beira do mar. É, basicamente ia ser isso, entendeu? Essa é maturidade. É foda do caralho, velho. Porque essa história do Namor com o Quarteto é foda pra porra, né? É, foda, mas, né? Muito mas, boa, porra. Não dá pra ficar editando isso, né? Então, não dá. Mas aí, então, firmeza. Então, Piada Mortal... Eu acho que Piada Mortal foi a pior cagada dessa lista, por isso que eu deixo o Crise de Identidade como segundo lugar. Da DC, não nas maiores cagadas, né? Foi. Ah, o maior acerto da DC, chamar o Alan Moore pra trabalhar pra eles, pra escrever a Piada Mortal, porra. É o maior acerto da história da DC, de todos os tempos, assim. Maior. Até, né? Talvez passar a bica lá no Schuster e no Siegel com o Superman lá. Foi uma dracaria fodida, né? É, foi aí, agora matando essa lista do Omerdete aí, um resumo dela aí, o que você achou? Dessa seleção deles aí de piores momentos, piores histórias, piores séries, piores artes da DC de todos os tempos. O que eu acho? Eu acho que eles pegaram duas listas. Pegaram tipo uma lista do Collider, uma lista ali do Indie Cool. Pegaram dois títulos ali. Aí pegaram as polêmicas, viu que o pessoal tá falando muito do Piada Mortal, fala muito dessas coisas e jogaram lá também. Entendeu? Eles fizeram a lista no Google. É isso que acontece. Eles pegaram a lista e já fizeram no Google. De few worst, ou piores, até em português, né? Em sites nacionais. Você vai achar. São os mesmos clichês: Superman Elétrico, Queda do Morcego. o Cry for Justice, o Arsenal também, o All-Star Batman. É. Mas mesmo o blogueiro mais retardado, o bazingueiro mais filha da puta, que começou a ler gibi semana passada, depois que viu o viado do Jared Leto no Esquadrão Suicida, o cara não é boçal o suficiente pra colocar crime de identidade, morte de família e piada mortal na porra de uma lista dessa. Não, não. E morte de Superman também. Não é. Se colocar, porque é retardado mental. É, no final das contas é isso. É... Ah, por exemplo, você vê que mais, quem mais puxa o negócio do morte do Superman e da queda do morcego é o Forlane, assim. Eu acho que isso daí é mais coisa de... merda, né? Dele quando... assim, porque saiu, blá blá blá, aí tinha cinco Superman, né, que não sei o quê. Esse cara não... Acho que esses, na verdade, foram os dois únicos títulos mais honestos que eles jogaram, assim, na lista, que é coisa que realmente o cara leu e não gostou, assim. É, leu e não gostou. Tem alguma coisa ali, acho que o resto, se bobear, passou batido. Acho que Piada Mortal os caras leu, passou batido. Acho que Crise de Identidade eles jogaram no Wikia. E leram a sinopse, nem leram a descrição do Wikipedia lá, nem porra nenhuma. É, basicamente é isso, assim. E Piada Mortal foram por causa da justiçagem. Até um dos motivos que eu quis fazer essa bosta desse podcast aqui é por conta disso, velho, porque é meio foda você tá no Brasil e a gente não é assim, a gente é consumidor secundário, né, dessas coisas, né, porque tudo é feito as editoras americanas, elas fazem visando o público delas, que é o leitor americano, né, o leitor local. E tudo assim é feito com base na cultura deles, nos costumes deles, no estudo, assim, na leitura que eles têm do público que eles almejam. E a gente é secundário, a gente pega a rebarba, a gente pega o que vem de lá. A gente não tem poder, assim, de influência, né, de, por exemplo, de demonstrar descontentamento com uma história, uma decisão criativa e eles levarem em conta. Tem, gente. Ah, mas. Não, não tem mesmo. Não tem. Não, mas a gente. Nem com as histórias nacionais, pô. Você. Por exemplo, se eu pego e falo pro Remy Ribeiro, né? Assim, não, e falo. Porra, Velta é uma bosta. Não existe mercado de HQ nacional em série, né? Não existe produção de tipo, personagens duradouros ou franquia, nada do tipo, né? Mas aí eu quero dizer, a gente não tem muita propriedade pra falar das coisas. A gente, por exemplo. Vez ou outra eu bato muito lá no texto lá do Contra de falar de coisas que são relevantes, totalmente relevantes pra eles lá fora, mas pra gente não tem a menor. É que é diferente, tipo, questão de vendas, questão de ideologias ou de agendas políticas que eles seguem lá. Eu comento porque é uma coisa assim que me incomoda mesmo, assim, né? E eu quero passar esse ponto de vista porque eu acho que falta isso no meio que discute e que trata de quadrinhos, né? Mas os quadrinhos super-heróis, né, principalmente. Mas eu acho assim, meio puto de, assim, você ver esses sites que são referências aí pro pessoal, que são a mídia especializada brasileira, que trata desse assunto, e os caras serem tão rasos, né, das discussões serem tão rasas, as críticas serem tão superficiais, a visão deles, assim, sobre os assuntos, assim, ser tão genérica, né, porque os caras pouco se lixando. Você vê, assim, por exemplo, os maiores sites que tratam de quadrinhos hoje, Omelete, Universo HQ, são caras que declaradamente eles não leem quadrinhos. E leram em algum tempo atrás, sei lá. Eles trabalham muito pra ler, né? Hoje em dia eles estão tão presos no trabalho deles que eles não leem mais. É uma coisa burocrática, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É filme também, né? Que é uma coisa que acabou se tornando o foco principal. Todos os sites começaram falando de quadrinhos. Todos mesmo. Todos eles, assim. É igual eu falei no começo do podcast. Quando não tinha essa indústria, não tinha esse nicho de filme de super-heróis, filme de cultura pop, ficção, tão difundido como é hoje em dia. Esses caras, eles eram redutos de nicho, né, de genérico, assim, eles eram uma coisa bem restrita. O Omelete começou com um site de quadrinhos, Universo HQ, MDM, Jovem Nerd, não sei, né, nunca acompanhei, nossa, eu odeio aqueles caras. Judão também era uma, ele pegava muito em quadrinhos também. Aí tinha aquele HQ Mania, que e outros sites que acabaram ao longo dos anos. E hoje em dia eles pegam pra falar de tudo. E o quadrinho ficou assim, segundo, terceiro plano. E os caras não tem o menor esforço, assim, nem de trazer pessoas novas que tenham algum conhecimento que, sei lá, tenha algo a acrescentar, e nem eles mesmos também, né, de se reciclarem. E trazendo conteúdo pra galera, pra esse pessoal que tá passando a acompanhar essas coisas agora, né, que vem dos filmes, que vem dos games, que se interessam do quadrinhos, e você vê que o público tá aumentando, mas você vai procurar uma crítica especializada, você não tem pessoas assim que tem algo a agregar, né? Nesses sites, nesses portais, são as maiores referências, né? Não tem mesmo, não. O que manda é o dinheiro. É o dinheiro. Tipo assim, mas aí é aquela coisa, é coisa do Brasil, né? É igual a Bel Pés. Porra, a mulher fala que tem 5, 6 diplomas de nível superior em Harvard, na MIT, na puta que pariu, com 24 anos, fundou 300 empresas, ganhou não sei quantos milhões de dólares, e ninguém vai atrás pra investigar, pra saber se aquilo é verdade mesmo, e as pessoas reproduzem, e tá tudo certo, né, porque, meu, tá no papel, o papel aceita tudo, aquela computadora aceita tudo, e aqui com a cobertura de quadrinhos, parte das coisas também é assim também, né? O cara se diz especialista, porque aí pronto, porque ele teve dinheiro pra fazer um site bonitinho, pra gravar um vídeo, não tem tempo pra fazer aquilo, e sei lá, tem as manhas, né, de dar as caras, sai falando, e aí tá tudo certo, o cara é referência. Mas a gente não tem mesmo, né, pessoas assim, um ou outro site de fãs, o cara faz até um trabalho mais apurado, mas... A gente não tem uma crítica decente de quadrinhos no Brasil, né? E aí, por isso que sai essa merda. Sai essa merda como essa. Gente que não leu quadrinhos, que não gosta de quadrinhos, que não curte quadrinhos. E, sei lá, não leram as porra das histórias que estão criticando, mas estão falando que, sei lá, é por causa de hype ou porque... por causa do clichê. E aí, É que assim, eles se tornaram referência, não... por conhecimento, mas por esforço, né? Fica lá, batendo. Aí, você pode até comparar, assim, é só ver o tanto... Quando o Omelete começou assim, a diferenciar, começou a virar um blog, um site mesmo, um portal, e... o tanto de coisa que um MDM da vida postava, assim, em quantidade mesmo, em produção mesmo, assim, sabe? Não, nem se compara, os caras produziam muito mais, assim... Pensamento de empresa mesmo, né? Isso aí foi. E é isso, entendeu? Foi o pensamento de empresa que a linha de produção que tornou eles referência. Não qualidade de conhecimento, assim. E tudo. E convenhamos também, né? Não é só mérito deles também. Mas a indústria, né? Homem de Ferro, Blade, X-Men, tudo. Aí quando começou a indústria, assim, os caras acabaram subindo de tabela também. Entendeu? Foi uma indústria que subiu e eles estavam nesse balaio. E acabaram que subiram juntos também. Entendeu? O que aproveitou quem pôde, né? Quem foi esperto pra aproveitar, aproveitou. Agora quem não foi, não foi. Só que nisso daí, tipo, você vai... É por esforço. Por esforço, mas... Que não necessita... Perderam totalmente o foco do... Perderam o propósito do... Inicial, né? O site que era tratar sobre... segmento que não tinha muito, que não tinha destaque nenhum, não tinha muita atenção, eles começaram com isso e hoje em dia o negócio deles é manter esse negócio que eles têm, né? Uhum. Eles é manter o negócio, mas não, assim, sem se importar com o conteúdo, né? Com a qualidade do conteúdo. É. E não faz, é uma crítica que você faz pra todo site. Mas a gente falando assim, mas ó, a DC veio agora do que? Tá vindo agora do DCU e antes do Novo 52. Então, a Marvel agora tá essa Marvel Now. Então, nem a indústria tá ligando muito com a qualidade agora. Mas assim, porra, você pega, vai, você é o... o site mais importante, o site, o veículo mais importante que trata de quadrinho no Brasil. Aí você tem uma lista de determinados títulos, você considerando a história de uma editora de 80 anos, como a DC. E aí você faz essa listinha aqui, você coloca umas coisas só pra gerar um bafafá, pra ter o que falar e tal, ter uma controvérsia. E aí, por exemplo, você não bota um Novo 52, das piores cagadas da DC, sendo que foi, porra, foi o ponto mais baixo da história da editora. Começou bem, mas... Não, Novo 52 é a pior coisa que a DC lançou em todos os tempos, assim. Como se você for falar assim... Tem histórias piores individuais, assim, claro. E tem histórias relevantes antes que também... Mas se você for pegar como um todo, assim... Se você for pegar, tipo, a visão tipo, por cima, assim... O 52 foi uma bosta. Foi uma decisão terrível editorial que acabou com a qualidade de forma assim... Foi feito tudo errado, tudo errado. Começaram a cagar pros escritores, começaram a cagar pros desenhistas, começaram a jogar uns prazos que não era necessário, assim, pra querer transformar um negócio numa empresa. E aí acabou com tudo. E isso foi os 952. Mas por que eles não colocam nada dos 952 na lista? Porque 952, tipo, acabou de sair das bancas. Assim, 952 tá rolando ainda, cara. Não, tá rolando ainda. Estão lançando esse negócio de Rebirth, porque o Rebirth, até prova em contrário. Até você ver no papel que isso vai ser uma volta, não sei. Pode ser um retrocesso ou não. Vai ser uma volta ao que era há 2 anos atrás. Ainda é o 952. É o universo 952. É uma continuidade do 952. Com uma nova pintura, uma nova fachada. Mas ainda é o 952. Até prova em contrário. Até você ter o XYZ. Não é mais aquilo. Que é tudo aquilo que foi soterrado. Mas ainda é o 952. Tem um. E ainda assim, e a qualidade não tá mais ou menos, né? Porque o negócio do 952, eles tentaram lançar muita franquia, tentaram jogar assim, na parede muita franquia nova, muita franquia assim, segundo, terceiro escalão, pra ver se pegava. Eles lançaram títulos, e aí lançava, cancelava, relançava, lançava. Agora o 952 segue a mesma linha editorial, a mesma narrativa, só que focando nos títulos principais da editora, os títulos mais. Com menos chance de dar errado, né? Ou é Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, todos eles aí estão com filmes, Arqueiro Verde, a série de TV, a Rimeturna, que é personagem que também está sempre alta, tem esse filme ali dedicado, Esquadrão Suicida, tem filmes, e por aí vai, assim, eles não estão se arriscando muito, né? Eles pegaram o que dava certo no nosso filme, comercialmente falando. Então, martelando nisso, né? Tá tendo boa repercussão por conta que eles estão pegando alguns elementos de coisas antigas. As revistas profissionais também, eles baixaram o preço. Ajuda pra caramba também, porque as revistas da Marvel, em média, são $4.99. E as ADC são $2.99. E pro revendedor lá, pro lojista, ele tem a possibilidade de devolver a sobra, né? Do material, né? O encarte. Mais ele faz. E aí você pode ver que ele está sendo um sucesso comercial e que também. Não é essa coisa toda que está todo mundo falando também. Ah, mas o que eu acho que ia falar é o seguinte. Por que o 952? O 952 tem um monte de cagada. Por que, que ele tem um monte de cagada? Por causa que foi mal editoriado. Ponto. É um problema de editoração pra mim. Tudo que tem de ruim, que é consequência daquilo. É um problema de cima pra baixo. Departamento de Marketing, Warner. Warner, isso daí, a Warner querendo se meter com os quadrinhos. Quando veio o DCU, eles começaram a corrigir um monte de cagada que eles fizeram no 52, assim. Não a título de revista, né? Não a título de revista, assim. Mas a título editorial mesmo, assim. E o que aconteceu? Começou a aparecer umas coisas mais interessantes. Eu voltei a ler DC, assim, com algumas coisas do DCU. E o Rebirth corrigiu mais coisas ainda. O problema do 952 não é necessariamente o reboot que que cagou com tudo. Porque se você tiver um bom escritor e um bom desenhista, você tem uma boa história. Mas você tem que ter um cara por cima que coordena tudo, entendeu? E a coordenação ficou tudo zoado. Então eles estão se... assim, eles estão se acertando editorialmente lá. E como consequência, as histórias estão melhorando. Eu acho que não é a mesma coisa que tá acontecendo na Marvel. Eu acho que na Marvel é escritor cagado, os desenhistas estão nas coxas. Tá tudo ruim, assim. Uma treta muito foda na Marvel, porque os caras que tinham editado, que eram os caras que levavam a Marvel nas costas, todos saíram, velho. Todos saíram meio corrido. E o... é só uma coisa que eu até queria pegar pra falar num ponto dessa parte. E todos eles, a maioria são tretados, né? Baker, assim, de início, quando ele sai, ele fala assim, não, tem que ter um acordo. Eu quero parar por seis meses e investir na carreira própria. Tipo, trabalho solo. Basicamente isso. Não, vou escrever algumas coisas aqui pra Image, autoral, porque dá mais dinheiro, volto, aquelas coisas, né? Mesmo. Eu vou só tirar uma série de 6 meses e depois eu volto. O Guerra de Direto já acabou faz quanto tempo? Vai fazer o quê? Eu acho que assim, o compromisso de Guerra de Direto é tomado, antes do final do ano passado. E aí, quando ele disse, eu tirei 6 meses, aí eu volto. A pessoa que vai voltar para levar também, que é assim, que é prazer, que é prazer, que é prazer, que é prazer. Eu acho que umas conversas aí que ele faz de cabeça, eu acho que ele até me na BC esses dias aí. Ele entrou alguma coisa falando que estava no histórico da BC, mas não tem nada ainda. E a coisa da mais é que é editorial e assim. É editorial, né? É coisa da Disney. Forçando os caras na mesma coisa de filme. E também que as pessoas que estão lá, né? A maioria do pessoal que vem do mercado indie e os editores que estão lá, eu acho que é um pessoal que tem uma mentalidade mais, sei lá. Progressista, né? Aí eles querem. Aí estão pesando a mão na história, né? Com essa questão de agenda política, né? Praticamente toda a linha da Marvel assim, tem alguma coisa. Você vai chamar de justiça oficial na pior questão de termo, né? Em maior ou menor escala. Eu acho que. E eles estão fazendo de um jeito. Não é que nem nos anos 70, assim, com 60 ou 80. Que o autor pegava assim, muitas das coisas dele assim, e jogava nos quadrinhos assim. E às vezes falava de política, falava de tudo, assim. Não é uma coisa que tá acontecendo de forma, como posso falar, contracultural, assim, sabe? Como posso falar? É tipo como se fosse a contracultura mesmo, assim, né? O que o quadrinho era, tinha um pouco dessa narrativa, assim, que era uma coisa comercial, industrial, assim. Só que às vezes eu conseguia colocar alguma coisa assim. Da época, né, dele. É um produto do meio, né? Isso. É como o cinema lá do Scorsese, que eles falam, assim, que tinha o cinema certinho e tal, e de repente veio geração sexo, drogas e rock and roll, assim, que trouxe o mundo cão, né? O filme Ultra Violência e todas essas coisas, assim. Na rua. Isso. E o autor escrevendo, jogando as coisas dele nos quadrinhos, assim. Eles estão tentando, eles estão forçando muito isso hoje em dia, assim, e você vê que é alguma coisa... tá fora do lugar, é tipo um se... você vê que é coisa de cima. E assim, eu acho que... e a coisa dessas pessoas que estão no... que estão nesse cargo no momento, né? As pessoas que estão escrevendo, as pessoas que estão... os editores aqui, né, as pessoas que respondem pelo título, ou as folhas das pessoas que eles votam pra fazer a arte do título também reflete muito, né? Eu penso muito nisso, mas aí eu bato a cabeça com o Ike Perlmutter lá, porque pra Marvel hoje em dia, qualquer coisa que seja minimamente voltada assim pro Trump, por exemplo, pro republicano, candidato republicano, Donald Trump lá, qualquer coisa que seja voltada a isso é uma abominação. Ele é a representação do monstro na Marvel, do mal. E a justiça social é a verdadeira justiça pra Marvel hoje em dia. Reflete, se você acompanhar esses autores, onde ele. No Twitter, no Facebook, onde eles se expressam, você vai ver que é uma coisa assim pessoal. Isso é pessoal que reflete. Isso, reflete. Você pega o gibi do Capitão América. O Capitão América lá, o Falcão, né? O Sam Wilson. Você pega o. É só o cara. É o Twitter do Spencer desenhado pelo Daniel Acuña. Uhum. Então, mas esse daí é. Essa é a posição desses caras. Eles são contratados. Eu acho que eles são contratados pra escrever isso porque. Os cabeças da Marvel estão vendo toda essa repercussão que está tendo na, tipo, pela internet, nas redes sociais, da justiça social. Então eles estão chamando autores que tendem a justiça social para escrever para a Marvel com intenções comerciais. Porque o próprio Eric Perlmutter, assim, o próprio editor-chefe lá, o cara é o apoiador máximo do Trump, caralho. O cara é republicano até o fim da vida, assim. E ele já se posicionou em várias situações. Ele não gosta de. É um cara que não gosta de aparecer. Mas em vários momentos assim que conseguiram pegar deles, já transpareceu que ele é xenófobo, homofóbico. Ele é tipo assim. Ele é o extremo oposto do que ele vende. Entendeu? E todas as revistas da Marvel estão seguindo essa linha praticamente. Então o que, que eu vejo? Eu vejo eles pegando autores que são os justiceiros sociais, assim. E tem essa característica da justiça social e estão incentivando isso. Por quê? Porque é a visão comercial deles. Porque eles acham que isso vende. Né? Porque assim, o leitor americano, o público, que é o público tradicional, que eles têm, que eles sabem que eles conquistaram e que eles têm cativo, é o nerd de tudo, escroto, social, gordo, punheteiro, conservador, racista. E assim, é o tipo de pessoa que meio que assim tem um pouco de vergonha de estarem associados, né? E eles vêm da função. Não, mas eu acho que tem um pouco do lado comercial nisso também, sabe? Porque, eles querem renovar, assim, isso não é errado. Eles querem renovar, eles na cabeça deles, esse público que eu escrevi é cativo. E aí eles notaram que, por conta dos filmes, por conta de todo o merchandise, todas as outras mídias, né, que veiculam esses personagens, o alcance expandiu. Eu não tô lá pra saber, mas eu vejo por aqui, na escola que eu trabalho, esse dia mesmo, eu tava na minha sala, eu trabalho com uma escola infantil, meus alunos, assim, da minha sala, todos os moleques, eles estavam com uma camisa, com uma roupa de super-herói. Tinha até um moleque, ele tava com a camiseta do Homem-Aranha, tipo Homem-Aranha goleiro, tá ligado? Homem-Aranha catando pênalti, e assim, Spider Save the Day. E todos, assim, os moleques conhecem, os moleques têm brinquedo, os moleques ficam brincando, tá ligado? O negócio de super-herói, assim, hoje é o super-herói, assim, é o que tá na moda. É a febre do momento, assim, pra molecada. E essa molecada meio que pauta, né, um pouco do mercado e pauta os objetivos, né, dessas editoras, desses produtores de conteúdo, né? Que é o desses aí, eles vão pegar uma parcela deles, assim, eles vão pegar esse público e vão fidelizar. O moleque com 6 anos, daí com 11, que é o... Isso é declaração constante. Mesmo na época do jogo errado, que eu não sei mais. Assim, o leitor que eles querem é o leitor de 11 anos. O leitor velho, o cara que tá envelhecendo, o cara que tá com 30, 40, dos anos 50, que começou a ler nos anos 70 lá com o Stardust, esse cara tá perguntando pra eles, né? E essa geração. De 11 anos pra frente, de 11 anos, 18, é essa geração de merda de hoje, que é essa geração chuchu aí, que é o Flocking de Neve Especial, que o cara lê um tweet lá, o artista que ele curte, o cara fica ofendido, aí ele vai lá no contato do cara lá, até o cara pedir desculpa, e vai fazer campanha lá contra a Fox, porque o cara porque tem um outdoor do Apocalipse estrangulando a Mística e não pode, porque ela é mulher, independente dela ser a A personagem, a protagonista do filme, a heroína e o vilão. A ameaça agonizando, mas não pode, porque é mulher, porque é não sei o que. É esse produto que a Marvel quer agregar. E aí esse produto que eles estão lançando é pra chamar esse público. Só que isso não tá refletindo, não tá tendo retorno, né? Porque esse pessoal fala, esse pessoal demanda, mas eles não dão retorno, né? Não. É, tem um problema também, né? Porque esse tipo de coisa, eles têm que se preocupar também com a opinião pública. Isso daí não tem jeito, eles têm que se preocupar com isso. Então, por mais idiota que seja esse tipo de coisa... Opinião pública, boca a boca. Opinião pública, eles têm uma imagem pública, eles têm que se preocupar com isso. Aí, vamos dizer, tem essa putaria que teve aí do banner, por exemplo. Aí, vamos dizer que a conversa fica aí o cara começa a reclamar, beleza. Aí alguém entra com um processo. Alguém entra com um processo, pode entrar com um processo. Pode, aí, beleza, é assim, tá, é ruim, tá. Aí, é uma coisa banal, é idiota, o cara tem razão? Não tem. Mas só de fazer isso, já mancha a imagem da empresa já. E ainda põe eles em risco, entendeu? Esse é o outro lado da moeda, entendeu? Aí que tá o perigo. Porque eles não podem também largar a mão assim. Isso que é foda. Porra, mais de 70 revistas que você lança por mês, precisa de 60 não, eu não, digo, não, eu não digo. Eu não digo nas revistas, eu digo, por exemplo, não, no outdoor, não, entendeu? Não. Aí você, no outdoor aí é um problema, que entendeu? Um filme, né? Que é um entendeu? E isso por outro altíssimo, né? Isso, e aí por outro lado, mesmo que seja pequena, tem uma repercussão grande, é uma coisa mínima, que não significa nada comercialmente, mas que influencia muito com a opinião pública, assim, com a imagem pública, assim. Então, toda empresa tem um setor de relações públicas, assim, porque isso, não adianta falar que não é importante, porque é importante. A imagem pública é muito importante, eu tava lembrando esses dias da Parmalat, pô. Parmalat era uma das... Pô, era a maior fábrica de leite que a gente tinha. Era o melhor leite, o leite mais caro que tinha, pá. Aí... bateu... dinheiro pra caralho, tá? Fora. O que aconteceu? Deu aquela porcaria do... contaminação uma época. Aí teve um caso de contaminação e os caras não conseguiram responder a tempo. O que é Parmalat hoje em dia? Porra nenhuma. Entendeu? Não, perdeu a posição pra um monte de marca aí. É nada, entendeu? Ainda é um leite, ainda vende. Só que virou, tipo, foi da Coca-Cola pra Simba, assim, sabe? É, tipo a SEGA que ela é hoje em dia, né? Pior que a SEGA, porque... a SEGA ainda consegue vender a marca dela, entendeu? A SEGA, tipo... É o exato... O videogame lá no mercado concorria de pau a pau com o Nintendo, né? Não, concorria, mas... A SEGA ainda mantém a marca, a Parmalat queimou a marca dela, então não, é meio complicado, porque você, relações públicas é importante, entendeu? Só que isso afeta o produto que nós consumimos, entendeu? E aí que tá o... É aí que a gente se fode. É, nós somos o público que tem, né? É. E aí a gente vai ficar injuriado, eu mesmo assim tô lendo muito pouco, eu tô lendo muito menos do que eu li, aí eu tô largando cada vez mais. Uhum. Dedicando muito menos tempo pra leitura de quadrinhos, lançamentos atuais, não é mais pra mim, né? Não é mais pra mim, não é mais pra um monte de gente. Assim, Por que é mais legal ler Marvel e DC assim? Por que, que é mais bacana ler a Marvel e DC? Porque eles têm uma história, porque eles têm um background assim. Porque e você ícone, como. Né? É mais legal você ler mais merda que seja, assim, você vai ter um interesse muito maior de ler e de saber o que tá acontecendo no gibi do Batman, no gibi do X-Men, do Homem-Aranha, dos Vingadores, etc. Ou do que um gibi da Valiant, do que o gibi da Fate lá, daquela gorda lá que eles estão deitando bombar de qualquer jeito. Porque então, é o Batman, é o X-Men, é o Super-Homem, é o Homem-Aranha. Então, com certeza, porque eles têm esse background. Só que assim, fora da Marvel DC, tem qualidade, tem muita história boa saindo, assim. Muita coisa boa, até essas revistas que tem, assim, da IDW, da Image, da própria Valiant mesmo, se você for ver, assim, são histórias mais legais e mais interessantes que tem saído tem em Marvel DC atualmente. Aí, e digo mais assim, tem história assim, tem editoras. Porra, pega Avatar, você acha que Avatar tá cagando pra relações públicas assim? Pô, você vê as capas. Crossed? Não, você pega umas capas, aquelas capas do aquele Jason Bull, aquele cara não desenha nada, ele só sabe desenhar atrocidade, bicho. É, aquele que cara. Agora, oh, meu, é terrível deu assim. Sorte de trabalhar com Gartier, de Galambu, esses caras foda aí, ó. Warren Ellis, né? Isso, então, essas questões, assim, acho que elas afetam mais. Elas estão afetando mais as cabeças, assim, Marvel DC. Estão afetando mais elas, assim. Só que. Não é uma unanimidade, então ainda tem salvação, eu acho. E você vê que, enquanto isso está acontecendo, não estou dizendo que a Marvel e a DC estão perdendo o mercado e as outras estão dominando, assim. Mas tem muita editora que tá aparecendo, assim, que tá surgindo e tá começando a vender. Tá começando a ganhar seus pontinhos aí, né? É, e é bom isso daí. Acho que o leitor antigo, nós, assim, os velho gordo barbudo, assim, o leitor mais. Pô, o cara que é leitor de quadrinho, assim, já. O cara que eu já é o leitor de quadrinho, assim. Ele. No final das contas, ou ele tá saindo de vez, assim, porque tá difícil. Ou ele tá migrando pra outras editoras, assim. É, ou tá lendo só material antigo, né? Então, As pessoas falarem também, né? Clássicos! Ah, mas clássico é sempre clássico. Se clássico sempre vai vender. O ótimo sempre vai vender. Piada mortal sempre vai vender. Crise de identidade vai sempre vender. E aí, voltando... Se o crise da identidade sair, vai vender pra caralho. Se sair no marketing da Panini e eles relançarem aqui, vai vender pra porra, né? Vai vender. Porque você vê aí essas revistinhas, revistas avulsas, né? Em série que ainda tem por aí, que o pessoal joga em grupo de leilão, Mercado Livre, sai pra uma facada da porra. É. Cavaleiro das Trevas. Eles pararam um pouco de falar disso, mas ó. Frank Miller, o bicho. Ah, o bicho também, cara, reaça. E eles podem dizer, não, que Sin City. Eu parei de ler o Frank Miller no Sin City porque ali o bicho tava. O bicho virou um puta de um reaça, não sei o que. Ele sempre foi reaça. Cavaleiro das Trevas tem coisa de reaça. Todas as histórias dele, todas as histórias dele tem algumas características assim. Ou pode ser detalhes ou coisas leves assim, ou pode ser a própria trama inteira assim. Ou ser o Cavaleiro das Trevas é o Eastwood, é um faroeste do Eastwood. E o Eastwood é um reaça pro caramba também, no final das contas. Cavaleiro das Trevas é uma puta de uma história de direita, assim, é uma história totalmente, sabe? Pé no chão do cara machista, assim, sabe? Do cara macho. Não do cara machista, é um homem macho, assim, fazendo coisas de macho, assim. E se você vender, você botar Cavaleiro das Trevas na banca, você vai vender. Sempre, assim. E, tá, não... e ninguém tem propriedade pra falar mal, né? Não. Mas, o cara pode ter... O cara pode ter... É que nem os Beatles, macho, assim. É que nem os Beatles, você pode não gostar... Você pode não gostar, direito. Se você falar que você não gostar, você tá sendo honesto. O que você não pode falar é que é ruim. Se você falar que é uma merda, você tá errado. Você tá errado. E aí tudo que você falar depois fica. Perde o valor. Porque você tá falando uma merda, entendeu? E você argumentar. Entendeu? É a mesma coisa que falar. Ah, você joga no negócio. Não, o nazismo foi a melhor coisa do mundo. Você pode usar o argumento que for, assim, porque você vai chegar no... Você pode gostar do Lula de paixão, mas se você não admitir que ele é um ladrão, você é um idiota. É, não tem jeito. Você vai argumentar de todo jeito, pode falar o que for, que o cara fez isso e aquilo e tal. Mas, no final, a conclusão que você quer chegar tá errada. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Mas, pra gente terminar o show aqui... Porque já tá, porra, tá dando 3 horas já, né? Rapidão, vamos. É uma coisa que eu só vou jogar isso aqui porque eu comentei no começo que a gente ia fazer. Senão já acabava por aqui mesmo e já era. Já deu coisa pra caramba aqui. Pô, ficou legal, acho que quem tiver paciência aí de baixar, de ouvir, vai curtir. Rapidão. Tem aí alguma história da DC que você colocaria na sua lista de pior cagada ou pior decisão editorial ou algo assim do tipo? Eu diria assim, eu até pouco tempo atrás eu diria que não, assim. Eu tentei pensar nas piores histórias. Vamos nem falar do 52, senão a gente fica mais umas 5 horas aqui. Aham. Uhum. Não, 52, se você fizer um top 20 das piores histórias, as 20 vão sair dos 52. Posso fazer. Eu diria isso, tá? Eu diria isso. Mas aí eu me lembrei da... É o Grounded, cara. É o... Superman do Straczynski. Aquilo é a pior merda. Aquela é a pior merda que o bicho já... Que saiu pela DC. A pior decisão editorial. Porque pegaram o escritor que... Tá, o Straczynski era um cara bom. Tá? É um bom escritor. O cara escreve coisa muito foda. O cara talentoso, que... hypado e tal. É. Só que ele tem um... Quando eles pegaram o Straczynski já, ele tava com uma mania desgraçada de começar umas coisas muito bem e... Ou largar a mão, ou fazer cagada, assim, não, entendeu? Então ele já tava entrando isso, assim. Por isso, né? Isso, ele tinha o acabado Dark, de vencer. Que é autoral que ele fez no local, ele não teve uma porra nenhuma que ele fez, né? É assim que ele pegou e começou de ponta a ponta com qualidade. Não, ele não terminou. Não, ele não terminou. Ele fez o Poder Supremo na Marvel, que era, acho que foi a série mais bem conceituada aí na... Que ele fez pela Marvel, não terminou. O Homem-Aranha dele é um lixo. Só não consegue ser pior do que a fase do Howard Mac, que é a fase que antecedeu o Straczynski. É só que, assim, tudo bem que o cara é um escritor, mas eu vi, assim, eu vi muita gente falando muita história, muita coisa assim, falando que as cagadas do Straczynski, assim, não eram culpa dele mesmo, assim, que era culpa do Quezada mesmo, assim, então, da, né? Dos não, cabeção. Mas, assim, é meio que não aceitar o cara, por exemplo. Foi mandei de Quezada, né? Quezada que até co-escreveu. Não, mas fala que o bicho saiu puto, assim. Ele ainda até reescreveu o roteiro do Straczynski, o cara já tinha feito puto da Marvel. Mas mesmo, fala que ele, assim, a defesa dele é que ele saiu puto porque ele queria entrar lá e escrever o Homem-Aranha. Fala, porra, vou escrever o Homem-Aranha, caralho, finalmente. Um personagem que eu gosto, tal, tudo, assim, vou escrever o Homem-Aranha. E quando chegou lá, o bicho não conseguiu escrever nada, assim. Não, ele ficou 7 anos com o Homem-Aranha. Ele ficou 7 anos até na aquela, do Homem-Aranha e... Aquele negócio do... Eu falo que um negócio que é uma coisa muito, muito fodida, assim, que jogaram nas costas dele, que... Aquela questão da Gwen Stacy lá e do... Norman. Do Norman lá. Que é um negócio que jogaram em cima dele lá e que o bicho falou desde o começo, assim, desde antes dessa ideia ir pro papel. Falou que era a coisa mais... assim, o bicho tentou de todo jeito não colocar aí aquilo no nome dele e não conseguiu, assim, sabe? E fala que tem muitas coisas que ele foi fazendo durante o arco dele, durante o... O run dele no Aranha? O run dele, assim, que... Que eram ideias, assim, que eles foram jogando, assim, que eram os caras querendo escrever no lugar dele, assim. Cara, as revistas da Tia May... Mas eu não duvido. Tipo, as revistas que ele chamava de intermezzo, que eram uma edição, assim, inteira, ou com a Tia May ou com a Mary Jane. Será que foi uma noite do Quezada também? Eu acho que não. Eu não sei, cara. É muito a cara dele, assim, é muito a cara dele do que ele fez toda a carreira dele nos quadrinhos, e eu li muita coisa. Dele pegar, assim, mas o dia a dia da Tia May, dele pegar, tipo, gírias, pegar assim, tipo, trejeito assim, de cidadão americano, de porra, de coisas que aconteceram. Ah, mas um mandate assim não é tipo o Quezada pegar e escrever a história assim. Não, o Quezada ele fala assim: ó, pra o Norman e a Gray eram amantes, agora você escreve essa merda, entendeu? É, aí o bicho vai escrever do jeito dele, né? Não tem como, velho. É assim, o Straczynski fez muita merda no Aranha. É muito chato, assim, o Homem-Aranha é o meu personagem preferido, eu coleciono essa porra desde, sei lá, quase 30 anos, eu coleciono isso. Assim, eu leio assiduamente, e desse run todo, assim, muito pouca coisa assim, se aproveita. Não dá pra dizer que tudo foi mandate, que tudo é... Não dá. Não, dá pra defender até meu nome aqui. Defender eu não vou mesmo, assim, eu não tô defendendo mesmo, até porque eu vou falar a mão dele agora. Nesse exato momento, mas é tipo, é dizer que não é totalmente culpa dele também, né? Tipo, tudo. Não, a única coisa. Eu vejo que tem arcos assim dentro da fase dele, assim, que tem gente que defende até. Eu não gosto. Eu não gosto do run dele. Eu acho que se ele tivesse tão revoltado no meio desse, assim, ele tinha que. Ele saído antes? É, pô, o cara é um cara de nome. Defende o nome, sai, do título. Tudo impõe, bem que você cara. Perde a Marvel assim. Mas você tem o seu nome, você leva o seu nome pra outro lugar. Entendeu? Você escreveu Babylon 5, caralho, que é um. Porra, um negócio até Babylon hoje. 5, né? Ah, então, até hoje o um negócio é um ícone aí do no meio dos nerds. O He-Man, caralho, nos 80, ele escreveu vários episódios da série animada, do desenho do He-Man, né? É, então, tipo, mantém o nome, pô. É, não, mas acho que nisso aí ele se ferrou. Só que aí o que saiu foi um Straczynski lixão, assim, sabe? E aí o bicho foi pra DC e aí jogaram um monte de gás em cima do nome dele. Aí o cara fez o quê? O cara pegou a ideia mais... Uma ideia maravilha pra ele, né? Fazer o que quisesse. Tanto é que ele foi tão pau no cu que o Superman nessa época tava com dois títulos, né? O Superman e o Action Comics. Ele foi tão pau no cu que ele falou assim, olha, eu vou fazer esse run aqui de um ano, e durante esse um ano o Super-Homem não pode aparecer em nenhuma revista da DC. Tipo, tá todo mundo proibido de usar o Super-Homem na sua vitória, porque ele é meu. Você vê, ó, isso daí. Tanto é que o Action Comics é um título secundário e fica com o Lex Luthor, né, que é aquela fase do... Não, quem é o cara que escreve isso daí? É um cara que eu não gosto, eu acho. É o Paul Cornell? É o Paul Cornell. Cara, pra você ter o título de comparação, eu não gosto do Paul Cornell, assim, nada que o bicho escreveu. Eu acho que a única coisa que ele acertou muito, assim, foi esse arco, assim. E mesmo o final, que dizem que o final é ruim e tal, assim, o final não é bom, assim. Eu não achei. Cagado, e assim, no final, o Straczynski, mais uma vez, ele acabou caindo fora e não terminou a revista, né? Porque aí ele começou a fazer aquela graphic novel lá, aquela Terra 1. O Cornel acabou pegando a revista do Straczynski também, aí terminou o run dele no Grounded, né? Achou o Cornel e tem mais um escritor aí secundário, um escritor meia boca, aí que acabou saindo a DC também. E aí ele jogou a história dele do Black Luthor nas duas revistas, né? Aí depois teve o Lex Gigante, que aí depois daí disse que já foi o reboot também, né? Então, eu acho que assim, não foi o final que a série, que o arco todo merecia lá do Luthor. Porque Action Comics nessa época tava muito boa, por sinal. Aí até aparece a morte do Sandman, o cara consegue fazer umas coisas assim. Aí eu acho que... Anel Negro, né? Aí tem aquela história de Apocalipse lá, quando ele era novo, do jovem Luthor, assim, que eu acho bacana também. Eu acho que o final é ruim, mas ele não chega a desmerecer o Han, entendeu? Ele não estraga a série, assim. Não é que tem algumas... Beleza. Aí... um arco bom, tá aí. Aí tá aqui na minha estante, eu não vou vender não. Então, vamos comparar com o Superman do Straczynski, que já começou cagado desde a premissa de tudo, assim. As capas... Ó, já começou da capa, já que era o Jocasta totalmente mal inspirado. Era ele, não era? Isso, tipo, o cara... As pior capas que o bicho fez na vida, assim. Aí, a arte interna totalmente mal inspirada. E a história era que o Superman falando: não vou ser mais o Superman, eu não vou voar, eu não vou salvar mais ninguém, vocês que se fodam. E basicamente é isso. Uma jornada do autoconhecimento. Dessa história, pra mim é o contexto, né? Porque o Superman, ele veio assim do crescente, né? O Geoff Johns pegou, né, naquela fase lá. Fez aquelas primeiras histórias com o Richard Donner, né, do molequinho lá, do último filho. História foda do caralho. Aí o Geoff Johns foi pegando toda uma continuidade. Aí fez aquele arco da Legião dos Super-Heróis, ressuscitou a Legião. Aí aquele virou título próprio, seguiu com as próprias pernas e foi embora. Aí ele fez o arco do Brainiac, seguinte. Aí até chegar no New Krypton, que é o todo kryptoniano sobrevivente lá de Kandor. Eles crescem, né? Autorizados lá, eles voltam no tamanho normal e passam a vida na Terra e começa a ser dominado tudo. A história vai crescendo, assim, e um negócio épico, assim, acho que em questão de grandiosidade, assim, tem história do Super-Homem que ele enfrentou assim, um desafio tão mais foda, pelo menos o Super-Homem pós-crise, do que esse arco aí que durou quase um ano todo, do New Krypton. Então, acaba tudo assim. Como se fosse um fim, né? Porque tudo se resolve ali, né? E aí você pensa, puta, pra onde que vai agora, né? Depois de ter acontecido tudo isso, né, esse nível, pra onde vai a revista agora? Deixa eles trazerem isso pra... Tipo, vou andar a pé, vou tirar o gato da árvore, jogar basquete na Filadélfia. Uma história que vinha pra lugar nenhum. Não, era. Chato pra caralho, se você pensar num. É um adjetivo negativo que você pode colocar em uma história em. Qualquer história em quadrinho assim. Se você pensar uma coisa negativa. E você associar ao Grounded, você tá certo. Tá, esse pé no chão aí. Porque tudo de ruim acontece nessa revista. Assim, tudo, qualquer coisa horrível, qualquer coisa pejorativa que você pode associar a uma história em quadrinho e colocar nessa. Porque é mal desenhada. Escrita, é mal narrada, é mal roteirizada. É, se bobear até. Eu nem lembro da fonte, porque. Não lembro da fonte, né? Se eu bobear, era até, sabe, mal fonteado, não sei. A história só não ia pra lugar nenhum, realmente. Ele ia andar, queria ensinar uma lição aos seres humanos e não ensinava ou nenhum. O que ele tentou fazer aí, ele tentou pegar o. Os trabalhos, assim, do... Um pouco daquela questão do Superman, sabe? Dele ter influência no mundo, sabe? É... Aquela questão lá dele... Oh, como que seria o mundo sem o Superman? E tentou trabalhar isso daí. Só que trabalhou do jeito mais cagado possível. Aí tentou pegar aquele negócio pé no chão do... Neil Adams e do Daniel O'Neill. Que é legal. Chato pra caralho também, eu acho legal. Eu acho legal. Eu acho que é legal. Só que... É... Ele começa batendo muito, muito nos martelos. Ele fica batendo. Não, justiça social, muito, muito, muito assim. A gente pobre, não sei o que, você não cuida da. Não, chato do caralho, é. É, entendeu? E o cara faz errado. Eu, tipo, ele pega toda a coisa ruim que tem da fase do Neil Adams, do arqueiro lá e do Lanterna. Toda aquela coisa ruim e joga no trabalho dele, assim. E tudo que tem de qualidade não vem. Tipo, a arte, a interação dos personagens. Não, não fica. Aquilo lá morre lá. Aí o Grant Morrison faz o All-Star Superman lá. Aí faz o All-Star Superman, aí ele tem aquela cena lá. Aquela cena icônica lá que ele. Que ele salva a menina de se matar. Isso, que ele pega e salva a menina de se matar. E ele faz o jeito dele, ele chega lá, vou até lá, abraça a menina. É, não, ele chega, abraça a menina e fala, ó, tá tudo bem. Aí salva a menina, é o Superman. Aí ele faz o quê? Faz a mesma coisa, só que faz o bicho ficar 2 horas voando lá com a menina em cima do prédio lá. Aí tem uma conversa chata. Então ele pega um negócio que, mesmo que tava bom lá numa história, piora 1000 vezes e joga na história dele, assim, sabe? É tipo, o que é o Grounded? É um requeitado de um monte de merda que aconteceu. Das piores coisas que aconteceu com o Superman colocado num arco só. Basicamente é isso. É a pior coisa que a DC já fez. É a pior decisão que a DC já fez, porque chamou um escritor que já tava com um prazo vencido e colocou numa puta promoção. Fez uma puta promoção, colocou no maior herói que eles têm. O cara que já vinha de um monte, uma série de trabalhos inconclusos. É, pro bicho cagar. Também, porque todo lugar que ele passou ele arrumou confusão. É um cara que não se dá bem com ninguém, depois sai queimando todo mundo. No final das contas, acabou com as vendas, acabou com tudo, foi uma bosta total. Final de merda pros super-heróis. Pra mim é o. Pra mim é isso, né? Aí. Depois... Acabou a DC e. O que veio foi outra coisa, né? Com a 952. É. Depois, se bobear, você pode até jogar o. Super-homem. Ah, o 952 é uma porcaria, então vamos jogar a responsabilidade. Dá até pra jogar a responsabilidade de toda essa merda que veio de 952 e tal, dá pra jogar em cima dessa revista aí. Ah, eu considero, acabou... acho que tipo assim. Eles chegaram num ponto que eles não sabiam mais pra onde levar o Superman. Depois disso, assim. Eles chegaram no beco sem saída. E aí acho que foi muito mais fácil viabilizar um reboot. Vendo que assim, eles estavam passando por uma fase ruim. E o personagem principal deles, assim, que carrega a editora nas costas, em grande parte, estava na sua pior fase. Uhum. Eu acho que o reboot foi uma coisa muito feita às pressas. Pode ver até pelo próprio Flashpoint, da forma que ele foi... concebido e como isso foi finalizado, assim, foi um negócio feito às pressas, né? A ideia do Geoff Johns de fazer o Flashpoint era um crossover do Flash, assim como o Black Sinestro Corps foi uma saga do Lanterna Verde, né? Não era pra dar no reboot, isso foi decidido no meio do. No meio da produção da série, né? Uhum. Ah, isso pra uma editora naquela época era. Hoje em dia nem tanto, acho que graças a Deus. Pelo menos isso é uma coisa que morreu, mas um negócio que tinha muita força naquela época, tanto na Marvel quanto na DC, é eles falavam que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Ah, era falar tá, mas isso aí que eles. Até hoje, a Marvel tá aí com essa porra dessa guerra civil nojenta aí em 2, que eles falaram que tava, foi mais ou menos planejada aí, e agora tá tendo vários atrasos, e eles não sabem pra onde vão, e eles vão fazer mais um relançamento da linha, que vai sair antes da conclusão da série que desencadearia essa porra toda, assim, como foi conversa secreta no passado também. Não, isso é, mas nessa época do Grounded mesmo, assim, tipo, principalmente a pesada lá, o bicho Bocudo lá também, ou depois o pessoal que veio assim, na sequência, o quem era o Didio, o Dandildo lá. Eles falavam, não, a gente tem 5 anos de história planejada já, a gente sabe qual que vai ser o... Eu lembro disso aí, os caras falavam... Eu não lembro do Didio falar isso nessa época. Os caras da Marvel falavam mesmo assim, o pesado falava, não, a gente tem 5 anos... Né? Ó, 5 anos planejados aqui pra frente. E o bicho tinha sim, cara. Ele lembra os quadros? Você não lembra dos quadros? O Gladiador Dourado lá? O Gladiador Dourado, que falava, não, aqui... Não, mas aquilo era tudo coisa frustrada. Não era não, eles falavam, não, podia ser, mas eles... Era curto prazo. Só que o que eles falavam, não. É que tem 2 anos de história, eles falavam sim, cara, você pode procurar aí. Até ser. Tanto é que você pega aqui... 2 anos é tempo 52. Pra caramba, cara. Fala, não, a gente tem 2 anos de história planejada já definida aqui, que só vai colocar os peões pra escrever. É muito tempo já. 5 anos, pior ainda, entendeu? E hoje em dia eles não falam mais isso assim, desse jeito, entendeu? Não, é isso que eu tô falando. A Marvel diz. A DC também, cara. Diz que o Universe aí, ele vai é um status que vai correr por 2 anos na revista. Ah, então, mas pode ser um status, assim, pode ser um negócio, só então, que... Mas acho que ele já tem, onde vai terminar isso, né? Então, mas assim, um negócio que eles estão tentando matar... Assim, um negócio que eles não querem falar de jeito nenhum, a pior coisa que uma editora pode pegar e assumir é dizer que eles estão interferindo na história do escritor, entendeu? É a pior coisa. É eles pegar e falar que tá interferindo na história do escritor. Negativo. Se eles estão falando que eles têm 2 anos planejados... Então quer dizer que. Não importa o que o escritor escreva, ele tem que. O escritor não é criativo, é uma coisa burocrática. Ele tá lá só pra botar dele. Ele pode desviar em algum momento. Ele dá pro cara desenhar. Isso. Ele tem que escrever a história, ele vai escrever muita coisa, a gente sabe disso. Só que, mesmo que ele desvie bastante da história, ele vai ter que voltar, entendeu? Então as decisões mais importantes não vão caber a ele. Então eles não podem mais falar isso assim de peito aberto com orgulho. Falar, ó, ele tem 5 anos planejados. Ou eles falam que não escreveram, e a editora fala que tem 5 anos planejado pelas costas, 2 anos, 1 ano aí, ou fala que o escritor escreveu a história, assim. Mas resumindo, o Grounded do Superman é uma bosta. É uma bosta, e o Lanterna Verde, acho que o Verde de New Adams também, outra merda, porque foi a história que começou tudo isso. Esse negócio de discurso de camada social, e essas merdas todas de colocar politicagem, de colocar... noticiário de telejornal nas HQs de uma forma muito excessiva. Não tenho nada contra de você fazer analogias, tratar de metáforas de coisas que acontecem, que estão acontecendo no momento, assim, na sociedade, na política, nas artes, etc. Mas tem que ser uma coisa assim, dosada, né? Como sempre foi, né? Como você pega até um gibi do Adam Warlock que passava no espaço e você vê que tinha uma crítica social ali. Mas dentro do contexto da proposta da história. Não essa coisa ser o foco, né? E você usar o personagem, usar a história como uma muleta, uma plataforma para você vomitar seu discurso político, ideológico, filosófico, etc. Por isso que eu não mas a história do Lanterna Verde. Isso é negativo, isso pode ser negativo e tal. Mas se você pegar o contexto que a história entrou, tudo assim... É a mesma importância de um Piada Mortal da vida. Pegou os quadrinhos e jogou o realismo em cima da história. Porque o que ele tá querendo trazer lá é o realismo pros quadrinhos. É o que ele trouxe, realismo pros quadrinhos, assim. Até na arte do cara, até na arte do Neil Adams, assim. Você vê, assim, que ele puxa bastante, assim, do... mas isso limita as histórias, né? É, eu não sei se ele... Limita, não dá pra dizer que limita, assim. Se você for ver, tipo, por cima, assim, se você colocar tudo no papel, é, a gente falando do crise de identidade, o negócio forte, assim, do crise de identidade é ter o realismo dos personagens, assim, deles serem pessoas, assim. Né, do personagem. Isso. Aí... E é o que ele tentou fazer na época, lá, o que ele fez na época, entendeu? O Arqueiro Verde não era só o Arqueiro Verde, entendeu? Ah, o cara era um comunista e tal, mas... Entendeu? Ele mas já não era é, não, coisa... Não é preconceito ele trouxe um comunista e... Não, não, mas assim... Ideologicamente, dos discursos dele. O problema é que essas revistas acabaram ditando uma tendência... Pra mim, não ditando, né? Porque, até porque... É, ela não foi determinante pro... Ela tem influência, mas não foi determinante pro que veio em seguida. Mas ela é uma referência constante, assim, de... Desse tipo de coisa que eles estão retomando agora. Do cunho social, assim, nos quadrinhos. Social, é, do discurso. Os quadrinhos então, é uma coisa que tá vigente, né? Mas aí são duas agora. Coisas, assim, também. Porque se por um lado tem isso, por outro... Ela também trouxe o realismo também, assim, também trouxe consequências para os atos dos personagens, assim. Entendeu? O que um mas personagem acho que faz. Nesse aspecto positivo, acho que não se atribui a essa história. Eu acho que a história do Aranha do Stan Lee. Que mais? Até o X-Men do Claremont, acho que foram muito mais importantes e tiveram mais importantes. Assim, elas foram tipo um patamar da escada, assim. Só que ainda ficava naquela coisa lá, tipo, do vilão, do super-herói, entendeu? Aí quando você começa a colocar... Aí eles colocaram preconceito, colocaram drogas, quando colocaram esse tipo de coisa, é, assim... A Marvel tinha feito mais esse lance das drogas com o Harry Osborn, né? Na verdade... Até fez, mas... Mas como que é o... Tipo, aí o bicho vai lá, usa drogas, depois pega e morre, assim, é muito rasteiro, assim. E ainda tem aquela narrativa, assim, meio datada, assim. Se a narrativa do Bill Adams é datada... A do bicho era muito mais datada ainda. Entendeu? Na época. Eu acho que assim, acho que foi importante. Assim. Essa fase do Homem-Aranha do Stanley e do John Romita é uma história que é muito mais atrasiva, se ela hoje em dia, do que essa história do Lanterna Verde e Arqueiro Verde do Ah, não é não, cara. Não é não. Não é mesmo. É, tipo, essas histórias assim, pra nós que somos leitores assim, é, a gente lê qualquer coisa, entendeu? A gente tem um olho crítico pra isso. Mas não é não, cara. Pra não é um tipo de história pra qualquer um, assim. É, não, eu acho que vai dar as época. Duas, eu acho que a Homem-Aranha ainda é uma história que ela consegue segurar mais o leitor novo, o leitor casual. Ah, não, sim. Não, mas sabe por quê também? Porque a história do Homem-Aranha é melhor. É uma revista melhor no final das contas, assim. Ou a fase do Neil Adams lá. Tipo. Ou a fase pé do chão deles lá. Da Justiça. Tipo, de acompanhar a sociedade, o homem comum, todas essas coisas. Viajando, tá, né? Isso aí, sim. Não é tão bom quanto... Não chega nem perto de ser tão bom quanto as histórias do Kirby, lá do Stan Lee, esse vidítico, assim. Não chega perto disso, assim. Mas também é relevante, é boa também, até certa parte. Não, ele tem toda essa ela chatice. Tem importância, mas assim, eu não gosto. Narrativamente, ela também é... Tipo, ela teve... O traço do Adams, assim, ele é um pouco mas, revolucionário o também. Cara tá um lápis, né? O cara revolucionou também o título de narrativa. E não só ela, assim, mas que ela, Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, ela trouxe, assim, muito, tipo, uma cara nova pros quadrinhos, assim. Faz parte, então. Diferente do Superman, assim, que cagou tudo do Superman. É uma história que vai ficar aí na infâmia, né? Da infâmia pra sempre. Eu vou falar rapidão aqui umas outras histórias que eu achei meio cagada também. Vamos só dar uma escolhida rapidinho no canal, porque já passou das 3 horas aqui. Na minha lista eu coloquei Cavaleiro das Trevas 2, história bosta do caramba, Frank Miller pretensioso pra caralho, falou que ia salvar os super-heróis, que tipo, eles estavam vivendo seu pior momento e que essa história ia ser a redenção deles, ele ia desconstruir tudo e definir o que... Que esses ícones seriam pro próximo milênio. Isso é tudo uma história de merda, mal desenhada pra caralho. A mulher dele lá que coloriu a história, não sabia nem mexer no Photoshop direito, coloriu no Paint, tudo cagado. Ele foi um nepotismo desgraçado. Não acrescenta nada à história original. Pra mim ela é tipo, ela é o equivalente ao Before Watchmen que eles fizeram aí no, sei lá, uns 2-3 anos atrás aí, porque não acrescenta porra nenhuma história e só empobrece tudo. Eu gosto de ler, eu acho divertido. É uma porcaria de história, assim. É que nem. É tipo. É um filme ruim, assim. Sabe aquele filme tão ruim que você se diverte vendo a porra do filme? Puta, acho que é aquilo ali. Não é nem questão de ser turista, porque um é melhor, porque não deveria ter sequência, que não sei o que. Não, é porque é uma sequência ruim mesmo. Eu esperava bastante nessa história. É uma história que eu acompanhei o processo dela de desenvolvimento, porque. Falei, né? Sempre gostei, assim, daquelas revistas Wizard, né? Quando ela saía aqui nos anos 90, saía pela editora Globo, tinha pra caralho, matava lá pra conseguir dinheiro e comprar essas revistas, né? Trabalhar. E depois, eu comecei a pegar elas importadas, né? Quando elas pararam de ser lançadas aqui, eu peguei muita coisa, assim, enquanto ela tava sendo publicada, eu pegava elas quase assim, dois, três meses depois que saía lá fora. E, assim, como a gente sempre teve essa defasagem da publicação lá com aqui, batia, né? Tinha internet, tinha aquela informação em tempo real. Pra mim aquilo era coisa nova. E eu peguei desde quando as primeiras conversas que eu queria fazer com o Cavaleiro das Trevas 2, ao EI se reconciliar com a DC, porque ele também tinha algumas tretas lá na época, nos anos 90, a fechar o contrato, a decidir o processo de criação, a lançar os primeiros rascunhos. Eu fui acompanhando isso pouco a pouco, né? Conforme ia saindo as revistas e ia saindo as informações, as notícias, eu ia acompanhando. Eu tinha uma puta expectativa pela história. E eu tinha relido ela fazia pouco tempo, porque a Viril tinha relançado, né? Em 2007. Eles tinham relançado o Cavaleiro das Trevas. E foi aí que eu li o Cavaleiro das Trevas, né? Pela primeira vez. Tinha 15, 16 anos na época. E eu achei uma puta história do caralho, assim. Essa realmente é tudo isso que falam. E tava esperando sair uma coisa legal. E quando saiu, pô, uma bosta fudida, assim. Você vê que é uma continuação direta do Cavaleiro das Trevas, por conta da continuidade mesmo da história. Mas a qualidade vai lá embaixo, em comparação. Tanto no desenho, quanto na história, quanto no... O que ele quis dizer ali, né? A mensagem que ele quis passar, né? E a ambientação toda que ele criou, inserindo os heróis da DC, tirando bastante do destaque do Batman e querendo criar coisas novas que talvez perdurassem, como o Reino do Amanhã acabou, sei lá, né? Tendo mais importância na cronologia da DC, né? A longo prazo, todo. Quando eu li, eu sabia que era uma merda. Eu li dos escambei depois dessa fase, assim. Eu já tinha lido o Cavaleiro das Trevas, eu peguei e li na época, tudo, achei muito foda. Nossa, você leu na época que saiu, em 86? Não, assim, na época que tava saindo mais por aqui. Se bem que eu comprei em sebo, né? 90. Não, mas assim, é porque o Cavaleiro das Trevas ele saiu aqui quase um. Assim que foi lançado lá, saiu aqui também, né? Tipo. Na verdade, foi a primeira HQ que foi lançada no Brasil, foi um norte-americano, né? Foi bem parelho o lançamento lá e aqui, né? Foi 86, 87? Eu não lembro que época que eu li, não, mas assim, eu li bem pra trás, assim, quando eu comecei a ler quadrinhos, assim, foi uma das primeiras histórias que eu li. Assim, fora a Turma da Mônica, Asterix, essas coisas. Aí. Quando saiu, eu vi que ia sair o 2. As primeiras coisas que eu vi foram a arte, assim. Eu falei, puta que bosta. Aí eu falei que eu não vou ler essa porra. Eu li bem depois em scan, sabendo que era ruim, assim, então eu não esperava nada. E aí quando saiu, assim, eu tava lendo nos scans na época, o... Nossa, os scans de antigamente era uma maravilha, né? É. PDF. Era o que você baixava o GB com 3 MB lá. Então, eu tava lendo o... do Kyle Baker, o Homem Plástico. Homem borracha. Aí. Era muito louco, assim. Era muito louco aquilo. E quando acabou, eu fiquei órfão do bagulho, tá ligado? E tem ele no Cavaleiro das Trevas. Então, quando eu li o Cavaleiro das Trevas, E não só isso, eu comecei a ler a Liga Internacional tardiamente, assim. Então eu tava bem na pegada da Liga Internacional, muito assim na pegada. E sempre me falaram mal desse negócio, e quando eu peguei pra ler, falei, caramba, o negócio é muito foda. É a da Liga da Justiça, é, então. Aí. Ah, o Grant Morrison discorda, né? Mas o bicho é um animal de teta. Então. Aí quando eu peguei pra ler a Liga Internacional, assim. E aí tem uns personagens meio reciclados ali, assim, sabe? Eu também tava meio. Tava muito na pegada desses bagulho, assim. E o Miller larga tudo cagado, assim, no meio, assim. Realmente é muito ruim. Só que como eu li, tipo, na continuidade dos negócios, então pra mim foi continuação do Cavaleiro das Trevas, foi continuação do Homem Borracha, do Kelly Baker, com continuação com um monte de coisa, assim, sabe? E ele foi o que ele fez no final das contas. Ele queria expandir o Cavaleiro das Trevas, assim, ele queria fazer. É, ele queria expandir o Cavaleiro das Trevas. A DC. Que ele queria fazer a DC das Trevas. Tava faltando, né, no momento, né? É, assim, tipo, basicamente ele é. Eles estavam começando a ressuscitar um pouco a Liga Internacional, eu acho, assim. Aí. É, ele queria fazer a versão do Cavaleiro das Trevas, mas não continuação do Cavaleiro das Trevas, ele queria fazer a DC. Então se você for ver até o símbolo, as capas, assim, não vem Dark Knight Returns, assim, vem DK, assim, tá ligado? É como se fosse, tipo, a DC dele, tá ligado? Aí. É, ele queria fazer aquilo... o Cavaleiro das Trevas, não do Batman, mas o Cavaleiro das Trevas da DC toda. Da DC como um todo, como uma editora. E aí perdeu a mão, o bicho já também... fazer a continuação daqui. Então. Ele escreveu coisas boas depois. Isso aí foi na época do 11 de setembro, né? Uhum. E ele ficou muito influenciado por isso, né? Foi uma coisa que abalou muito, né, o Frank Miller. Uhum, com certeza. Putaço, né? Ele abalou mesmo, porque. Nossa, porque aquela arte assim. Puta esgrila, caramba. Muito lessado mesmo. É. Aquilo lá é terrível, assim. Mas, pra você ter uma ideia, assim, é terrível, é uma arte feia, horrível, horrível. Mas, não é como uma arte dos cidadãos que a gente citou lá, tipo um Greg Horn da vida, assim, que você vê e, tipo, você fala, estranha, você não é estranha, entendeu? É o Miller, o bicho ruim. O Miller desenhando num guardanapo, morrendo, tipo, nas portas do inferno, assim, sei lá. Ah, acho que é mais fácil de aceitar esse traço do Frank Miller, você levando em conta o John Byrne, que era o desenhista mais foda dos anos 80, e foi o desenhista mais foda dos anos 80, não tem outro cara que chegue perto dele, assim. Tanto em nível de produção, de quantidade, de qualidade, tudo, como de relevância, tudo mais. O cara desenhou tudo. Importante que tinha na Marvel, no DC, uma das maiores histórias, dos maiores personagens, os maiores runs, os melhores runs de X-Men, Homem, Fantástico, você vê ele no meio lá. E você vê o Byrne desenhando, que ele tava, como ele tava desenhando no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Uma merda fodida. E aí você vê o Byrne também, que era outro cara também que tava ali no mesmo nível, né, acima, então, gente. De conhecimento, mas e com esse traço merda também, você fala, os caras tão meio caindo, né? Os caras tão ficando velho e tão perdendo a mão, né? É, mas o que eu digo assim do Cavaleiro das Trevas é só de ser, o traço é feio, mas ainda é a narrativa do Miller, então... Não, é bem diferente, ele não... Ah, não, ele tem um... ele faz aqueles enquadramentos diferentes. Grid de 13, não, de 12, 15 quadros por página. O Cavaleiro das Trevas é 2, 3 quadrinhos, ele tinha uma narrativa dos anos 90. Ah, mas assim... Padrão e meio, mas ainda tem a narrativa dele, assim, o enquadramento dele, assim, tem muita coisa dele, assim. Tipo, o bicho dirigindo, sabe, o bicho desenhando e dirigindo ao mesmo tempo, assim, ainda desenha melhor do que muita gente aí conceituada do mercado. E acho que Cavaleiro das Trevas é meio... 2 é meio isso, assim. É, mas eu coloco... Aí. Eu vou citar uma... É, não, dá pra pôr também, é muito ruim. É, como tudo, né? Igual eu falei, assim, você levar em conta a concepção, a proposta, a recepção, o conteúdo da história e a pretensão que ele tinha ao lançar isso, tá tudo isso, acho que você coloca assim, entre as piores decisões da DC, os piores lançamentos, uma das histórias mais cagadas que já saiu, assim, quadrinhos em geral, pra mim, pelo menos. Não, acho que é só isso mesmo. Só ia falar uma coisa, só que se você for ver, tipo, tem que dar um mérito pra DC, porque eles, o Cavaleiro das Trevas 3, você começa a ler assim, ele pode ignorar totalmente o 2, assim. Pode ser uma continuação direta do 1, assim. Mesmo. É, não, quando você começa a ler, principalmente a primeira edição, assim. Não, só que aí depois os caras... Né? Flash. Por pior que seja o 2 e eles reconheçam que seja o 2, por pior que seja, e eles não renegam, assim, eles assumem o negócio. E fazem uma história boa até, porque o Cavaleiro das Trevas 3 não é ruim também. Não chega nem perto do 1, mas também não é ruim. Que veio ainda, né? Até mesmo por esses atrasos, né? Nem se fala dessa história. O pessoal recebeu com muita indiferença, né? Vendeu bem na primeira edição e hoje em dia... Não tem nem previsão de quando essa bosta vai acabar. Vamos ver. Querem lançar e sai, tipo, ninguém comenta. Acho que tem que esperar sair a última, tem que esperar sair os TP, mas eu acho. É, não comenta, mas vende, né? Aí. E a Batman. Não tem vendido isso aí não também. Mas não é ruim, entendeu? Eles não renegaram o 2 e estão fazendo uma história que não é ruim também. Que é bacana. Não é ruim, mas também não. Assim, você não coloca. Não parelha elas, né? Não dá. Ah, mas você vai comparar com o Cavaleiro das Trevas. A primeira série. Não tem como comparar com o Cavaleiro das Trevas, que é uma das melhores histórias de todos os tempos, assim, também. É complicado, né? É. Aí fica difícil. O cara não acertou, né? Nem três vezes, né? Aí eu queria comentar rapidão, antes da gente terminar, porque tá foda. Novos 52 vão nem falar, fica pra outra ocasião. Mas aí eu joguei também aqui, que eu lembrei. Histórias lixo também da DC. Vale a pena só dar uma comentadinha. O Flash Rebirth, né, pela volta do Barry Allen, porra, o personagem tava morto, enterrado, esquecido, todo mundo cagando com o Barry Allen, o cara nunca teve uma fase relevante, ele é o Flash da Era de Prata, denso, importante histórica, mas dentro do contexto do universo DC contemporâneo, ele morto, assim, ele tinha muito mais importância e relevância do que ele teve dentro dos quadrinhos desde o retorno. Há 5, 6 anos aí que ele tá nativo de novo. Você pegar. Não tem. O cara não tem uma história digna de nota. Retorno que não valeu a pena. Os caras foderam com o Wally West, com os outros velocistas, que estavam carregando aí esse núcleo da DC nas costas aí por 20 anos. Pra trazer um personagem de volta por, sei lá, punhetação do Dan Didio e do Geoff Jones. Eu acho que nessa época eles não tinham nem ideia ainda que eles iam lançar uma série do Flash ou um filme. E, sei lá, hoje ele é o Flash oficial da editora e eu não vejo isso mudando, né? Mas... Ah, o Barry, depois do Rebirth virou... É a profissão que ele tinha antes lá de policial com a personalidade do Wally West, assim. Agora, né? No final das contas virou é isso. O Rebirth, eu só digo uma coisa, dá pra falar uma coisa boa da história, é o Van Siever que desenha também, né? O Van Siever desenha muito pra caralho o traço dele. E o bicho desenhando pra caralho. É isso, tem uns desenhos muito foda. Não dá pra falar muito mais do que isso, não. Barry Allen, personagem de merda, e a única história dele que prestou foi quando ele morreu lá na Crise nas Infinitas Terras número 8. Que por sinal, o Rebirth acaba meio que cagando com o sacrifício deles. Então... Na verdade, ele voltando anulou, né? E o reboot também, né? Porque não teve crise, né? O bicho nunca morreu, sei lá. Morreu, não morreu? Acho que até na última edição ele cita que ele tem uma lembrança da morte dele na crise. Ele se integrando e se tornando a caveirinha, né? Mas a gente não sabe ainda, né? O que vai dar essa porra. Só dele ter voltado já reanulou tudo, mas cronologicamente falando, o Convergence que saiu ano passado, ele nega, né, a primeira crise, né? Ela não existiu, eles voltaram um tempo antes de que ela acontecesse, mas aí é outra história. Aí outra... queria citar rapidinho aqui, só pra nota mesmo. Crise final, que a gente comentou, uma bosta, isso era chato pra caralho, pretensiosa, não deu em nada, confusa, complicada pra porra. É, o J.G. Jones também não conseguiu terminar a revista. O roteiro pseudo-intelectual do Grant Morrison. História de merda. Nada a ver. Não, não gostei. Se eu posso falar uma coisa dessa história também, a arte é foda também, né? Não, acho que é isso. Só isso que tem pra falar dessa revista. E o Black Knight também é uma merda, né? Os caras ficaram preparando essa história por 2 anos. E no final é só uma história de zumbi, um anel negro e... Ele é de Jerico, tem uma coisa. O Blackest Knight, tem uma coisa que eu posso falar do Blackest Knight, que a arte é foda também. Então, tipo, fora isso também. Desenha pra caralho. Mas fora a arte também. É. É, então, né? Não dá pra falar nada de bom. Tô xingando mais e. Tô com um pouco de preguiça de articular e argumento, mas tá foda, velho. Tô falando do caramba aqui. Daqui a pouco eu vou ter que acordar de novo pra ir trabalhar, tá foda. Esse podcast vai ficar com 4 horas, mas tá foda. Eu não vou editar porra nenhuma. Eu não vou ouvir essa porra de novo, tá acordando. E aí vocês vão ficar aí com um show aí de 4 horas de duração. Beleza, vamos fechar a noite então. Vamos fechar aí, mano. Se tem mais alguma coisa pra falar. Não, falar, ó. Boa noite, amigos, ó. Esse podcast aí, o melhor podcast de todos. É, melhor podcast, é o podcast mais maldito da internet, melhor podcast de todos. Ó, são 4 horas de podcast, mas cada segundo dele são segundos valiosos, assim, vale pra você como produtor. Vale cada segundo. Biografia do Omelete e dessa putada toda aí. É, com certeza. Aí só pra fechar então, quer deixar aí algum recado, senão, falar uma merda aí? Leia a crise de identidade. A Panini não lança? Foda-se, vai lá e baixa o scan. Baixa o scan, aí leia esse negócio. Vai ler essa porra. Mas ó, vai preparado com a mente aberta, que é o tipo de leitura que vai fazer você virar um outro tipo de leitor. Ou você lê o crise de identidade e fala, ou você vira um leitor de quadrinhos de vez. Isso aí, no meio do capô redondo. Firmeza, velho. Vou cortar aqui que tá foda, velho. É isso aí, galera. Boa noite. Bom pra vocês aí. Acesse o nosso site aí, contra52.wordpress.com. Tem a nossa página no Facebook também, que eu vou deixar o link. O nosso grupo. Tem várias zoeirinhas lá, pessoal bacana. Tem o Twitter nosso aí também. O meu Twitter aí. Imperador contra. Twitter, sei lá, vou colocar o link aí dessa porra. Tem Pinterest também, tem MySpace, tem Orkut, tem Telegraph, e tem caralho. E espertos aí no nosso site que a gente vai tá cozinhando umas coisas aí pra gerar mais conteúdo bacana pra vocês e diferenciado. Beleza, então? Falou, galera. Falou, galera. Falou, tchau, tchau. Tchau. É isso aí.